Ai, meu, agora minha empregada inventou de não querer trabalhar por conta dessa gripezinha. E ainda quer que eu continue pagando. Eu falei pra ela, escolhe. Você quer ter direito ou quer ter emprego? Olá, pessoas que não trabalham, vivem de renda, nascendo sentadas em uma herança maior do que o PIB de alguns países, são subsidiadas pelo governo e acham absurdo o auxílio emergencial, porque é preciso ensinar a pescar ao invés de dar o peixe. Eu sou Bruno Pomer. E eu sou Danilo Leitor. Se você ainda não percebeu, o Deu Ruim de hoje tem como tema a frase preferida do nosso querido Diego Mesa, que nos deixou no fim de julho: nenhum rico presta. Se você discorda, provavelmente você não presta também. E se você tem algo a dizer, menos que rico presta, se quer mandar umas frases de incentivo, pedir a nossa voz, ser convidado do programa ou só mandar a gente a merda mesmo, o site Deu Ruim na Rádio Sense tem a famigerada caixa de comentários. E a gente também tem um Twitter, o @deuruimpod. Se você nasceu nos anos 80 ou antes e preferir, pode mandar um e-mail para oanarrest, com dois R's e a letra I no final, @gmail.com, que é quem produz este e outros podcasts. Confere lá também no Twitter, @oanarrest. Sobe música e roda a vinheta. Volta! Volta que deu ruim! Nos últimos dias, foi polêmica no Twitter um post que afirmava que ganhar mais do que R$ 5.900 por mês em terras tupiniquins é rico, porque está entre os 3% de maior renda no país. A gente começa esse episódio então com um ponto de partida difícil. O que é ser rico? Ser rico na Noruega é a mesma coisa que ser rico no Brasil? Ser rico em São Paulo é a mesma coisa que ser rico em Natal? Com a palavra, nossa escavadora de churume, Beatriz Aceto. Tudo bem, Danilo, tudo bem? Bruno, como é que vocês estão? Beatriz aqui falando e vamos começar pensando junto aqui. Se é verdade que um dono de shopping no interior pega fogo da mesma maneira que o Jeff Bezos, dá pra chamar os dois de ricos? Ou precisamos de um critério um pouquinho melhor pra colocar fogo nas pessoas que vivem do trabalho alheio? Eu acho que se pega fogo, a gente taca fogo. Mas eu acho que você pega fogo também e você ganha mais de R$ 5.900 por mês, hein? Você é super rico, tá na sua cara aí, ó. Eu vou começar já perguntando qual é o lugar de fala de vocês, cara. Vocês estão nos 3%? Sim. Cara, qual era os 3%? Era acima de quanto? 5.900. Mas é a renda familiar, não é a renda individual. Ah, não, tô. Também tô. E você, Beatriz? Familiar de família que você não mora mais? Será que vale? Se for família eu, cara, eu tô na D e E. Se for família minha família, eu tô ali nos 10, sim, nos 3%. 3% é aquela série, né, cara, brasileira da Netflix. Que não é tão boa. Talvez ela seja tão ruim quanto essa afirmação, né? Cara, acho que uma das coisas é a criatura ignorar o quanto a desigualdade cria esses caras absurdamente ricos, sabe? Um dos critérios, cara, que a gente pode discutir é, cara, se tu parar de trabalhar agora, cara, quanto tempo tu vive de boa, assim, com a grana que tu tem guardada? Chega até o fim do ano? Chega. Pagando aluguel, comendo, pagando tudo? Ah, não, pagando tuas contas e tal, sabe? Cara, chega passa pela pandemia no Brasil, que vai levar mais uns 3 anos, de boa, trancadinha em casa? Então, eu vou te falar que chega, por quê? Porque nos últimos anos, eu trabalhei que nem um condenado em mais de um emprego pra juntar dinheiro. Então chega por conta disso. Mas se eu for trabalhar só com o meu trabalho, só com o meu trabalho principal... Peraí, deixa eu cortar porque eu bati no microfone e vai ficar uma merda. Mas se eu for trabalhar só no meu emprego principal, aí não chega nem no mês que vem. Mas pegando vários trabalhos por fora, tendo uma carga horária nos últimos anos que às vezes foi de 12, 14 horas por dia, aí eu consigo viver mais alguns meses. Ou seja, dá pra perceber que não dá pra chamar de rico alguém que mesmo que consiga sobreviver mais alguns meses, vai morrer se parar de trabalhar. Talvez o trabalho, talvez, assim, eu acho, né? Teve umas pessoas aí na história que falaram sobre isso, que talvez o fato de trabalhar seja um diferencial aí pra você ser rico ou não. Eu acho, não sei. A minha pergunta é, vocês investem na bolsa? Senão vocês não são ricos. Nunca fiz isso. Cara, eu já tive uns trocados na bolsa e foi assim, tipo, eu consegui ganhar, sei lá, 4 centavos em um ano. Sabe, tava lá no fundo e tal, e tipo, obviamente deu errado. Aí eu peguei esse dinheiro e vim pra São Paulo. Eu tenho um amigo que ele, realmente ele perguntou pra mim, ele virou pra mim, a gente tava andando no calçadão de Boa Viagem, e ele virou pra mim e falou assim, Bia, quanto dinheiro você tem na sua poupança? Aí eu parei pra pensar, falei, ah, tenho tanto, nem sei se era isso que eu tinha, sei lá, R$1.000. Ah, tenho R$1.000 ali na poupança. Aí ele, pô, você já parou pra pensar que se você colocar esse dinheiro na bolsa, você pode ganhar R$200 em um mês? E aí eu falei, você já parou pra pensar que se eu coloco R$1.000 na bolsa, daqui a 2 meses eu não tenho o que comer, querido? E aí ele ficou, ah, mas não é assim, a história não é assim. Eu falei, cara, vocês não têm noção. As pessoas não têm noção de que as pessoas têm dinheiro pra sobreviver. E que trabalhar é isso, cara, trabalhar é sobreviver, mano. A gente trabalha porque a gente precisa. Quem gosta do trabalho e do que faz no trabalho nunca mais ama nada na vida. Se você gosta de trabalhar, eu acho que a gente possa te indicar alguns bons terapeutas, porque na boa, trabalhar não é bom, né? Não é bom. A gente, é como não, você... Cara, se você gosta de trabalhar, tu não precisa, geralmente. E o que você faz não dá pra chamar de trabalho, né? Dá pra chamar de outra coisa aí. Muitas vezes. Eu acho que sim, pô, eu me divirto no meu trabalho, eu gosto de fazer as coisas e tal, mas se eu pudesse escolher entre ganhar essa grana ou mais sem trabalhar e ganhar ela trabalhando, acho que a escolha ia ser meio óbvia, né, cara? É uma questão de obrigação que, cara, é uma coisa assim, ah... Pô, consegue guardar uma grana? Legal, tem uma grana, ok, bacana. Tem gente que, cara, se parar de trabalhar agora, vive bem com a mesma qualidade de vida pro resto da vida, deixa herança pros filhos, pra eles viverem por mais uns bons anos de boa, sem precisar trabalhar também, cara. E tem gente que podia pagar a vida de, né, uns... Desculpa. Te interrompi, mas tem gente que podia pagar toda a grana que a gente precisa de todos os convidados do programa pelo resto da vida, sem muito problema, e tá aí reclamando de quem ganha R$600 pra não morrer em pandemia, né, cara? É, a minha pergunta pra vocês nesse momento, e aí, qual é a diferença? O que, que vocês fazem? Vocês dão R$10 por mês do trabalho de vocês pro Jeff Bezos ficar mais bilionário? Vocês pagam aí o Amazon Prime? Será que o Jeff Bezos de fato tá trabalhando? Porque a gente tá aqui falando que é o trabalho que dá dinheiro, mas é mesmo? Será? Eu discordo completamente que é o trabalho. Eu acho que a gente trabalha pra dar dinheiro pros outros. E esse é o principal ponto, né? Se você precisa trabalhar pra ter dinheiro, provavelmente você não é rico. Se alguém trabalha pra ganhar dinheiro pra você, talvez você seja. É, não acho que o trabalho que dá dinheiro. Acho que o trabalho... produz, inclusive produz capital, né? Aí, aí enfim, a gente vai entrar numa discussão enorme sobre, vai entrar na seara do capital especulativo, né? O capital que produz capital, e aí não tem nenhuma produção material de nada em cima, mas a grande questão é, antes disso, né? Eu acho que o trabalho é central nesse sentido. Rico trabalha? Essa é a minha pergunta. Então talvez a questão do trabalho seja fundamental para definir a pergunta inicial, que é o que é rico? O que é ser rico? A gente, tá claro que a gente discorda do idiota do Twitter que falou que quem ganha mais de R$5.900 por mês é rico. Por várias questões, né? O Pomer, na abertura, já colocou. Ser rico em São Paulo é igual ser rico em Natal. Então, R$5.900 em São Paulo não é a mesma coisa que R$5.000 em Natal ou em uma cidade do interior de um estado mais afastado que não tá tão ligado ao centro do Brasil como, sei lá, Amazonas ou Acre. Cara, interior do Rio Grande do Sul, cara, em Porto Alegre, um cara que ganha esses R$5.900 é um cara que vive bem confortavelmente, cara. Aqui em São Paulo, não tanto. Sabe, a diferença de padrão... Ah, vive bem, obviamente e tal, mas a diferença de padrão que tem esses caras é absurda. Um cara, vai ver o quanto é um aluguel de um apartamento no centro de São Paulo, tu aluga... Tá, não vamos falar em Porto Alegre, a gente tinha comentado antes do programa, tipo, pegar no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade relativamente grande, cara, um apartamento de merda de um quarto aqui, tu aluga uma casa de 3 quartos tranquilamente. Casa. Eu tenho um amigo que foi morar em Olinda, no ano passado. Você conhece o Alan, jogava no Neon Lapa. Olinda, que é um puta centro turístico e tal. Todo mundo conhece Olinda. As pessoas conhecem. Não é uma cidade desconhecida. As pessoas conhecem Olinda. O valor que ele paga numa casa de 3 quartos lá é menos da metade do aluguel do apartamento que ele pagava aqui em São Paulo. Então, tem essa diferença. Eu coloco a questão do trabalho, porque uma das polêmicas que surgiu no Twitter lá é... Ah, então o dono do boteco, que é dono, é rico, e o juiz, que não é dono de porra nenhuma, mas ganha um salário astronômico, não é rico. E aí eu coloco a questão do trabalho. O que caracteriza rico? Né? E é diferente você ser rico de você ser privilegiado. Num país que a maioria é miserável, ter uma vida minimamente digna é ser privilegiado. Não tem como negar isso, é ser privilegiado. O problema é você fazer esse discurso como se quem tem uma vida minimamente digna estivesse do lado de quem não trabalha, né? De quem ganha dinheiro especulando, ganha dinheiro com renda, ganha dinheiro explorando o trabalho alheio. Quando essa pessoa tá, como você mesmo colocou, a uma demissão, ou talvez um pouco mais de tempo do que uma demissão de distância, de vir pro lado de cá da maioria que é miserável. Então, se você parar de trabalhar, você sobrevive quanto tempo? Você sobrevive, ponto. Então, se o seu trabalho é a sua garantia de vida, talvez aí esteja um primeiro ponto interessante para começar a pensar o que é ser rico. Mas eu pergunto para vocês, porque existem pessoas que enriquecem por outros motivos. É, eu acho que existem tipos de trabalho, de fato, e eu entendo que vocês pontuam, né? É, existe o trabalho que se chama mais intelectual, né, de um juiz, por exemplo. Existe um trabalho de pessoas que têm pequenos empresários, tipo bar, por exemplo, que está sofrendo agora na pandemia. Mas é isso, cara. Existem diferenças, inclusive, entre próprios desses empresários, os próprios microempresários. Existem empresários que têm mais dinheiro, mais grana. Tem gente que consegue rodar, tem gente que não consegue rodar dinheiro, tem gente que consegue render ou não consegue render, consegue lucrar ou não consegue lucrar. Eu acho que o ponto principal disso é só o trabalho que define? Porque eu sei que o trabalho é um dos definidores, mas e aí, quem de fato é rico? É quem está rico ou quem de fato é e que vai continuar sendo, independente do que aconteça? Então, você está rico ou você ganhou dinheiro do seu pai, do seu avô, do seu bisavô, que se... Você não depende de mais ninguém, você não pode não trabalhar se quiser, e mesmo assim você vai continuar tendo dinheiro e você vai continuar tendo propriedade. Porque a riqueza não é só o que você ganha, né, cara? Ela vem muito da propriedade também. Você tem algo. Você tem, sei lá, quantos apartamentos que você faz isso render. É um absurdo a gente falar sobre isso, porque eu acho que nenhum de nós aqui tem noção do que é ser rico. É, então é muito difícil pra gente entender. Não só pra gente, eu acho que talvez pra quem tá ouvindo, a não ser que você seja filho de uma pessoa milionária, tipo dos Brenans aqui de Recife, né, que tem o Ricardo Brenan, que tem, ele mandou construir um castelo. Então, a não ser que você seja essa pessoa, e eu estudei com o Brenan, o que é muito bizarro, a não ser que você venha dessas famílias, e eu acho que a riqueza em Recife, por exemplo, né, em Pernambuco, a riqueza é vir da família rica. A riqueza não é só você ser rico, é você ter vindo da família rica, é você realmente ter essa grana herdada. E é essa grana que nunca vai acabar, mesmo que você trabalhe ou você não trabalhe. Eu acho que talvez ser rico esteja mais pra ir, na minha concepção, óbvio, do que pra você de fato, pô, todo mês eu ganho R$5.000, então beleza, eu sou rico. Não, pois é, tava... Os Brenan eu conheço, eu já fiz uns trabalhos num lugar onde eu trabalhei, fiz uns trabalhos pra eles. É meio... É chocante, assim, saber que as pessoas têm tanta grana há tantas gerações. E tem um cara com quem eu convivi em Porto Alegre, eu fiquei muito espantado, assim, cara, sabe, essa coisa de vida de cara de classe média. Cara, um dia me falar, tá, a gente tava na casa dele, ele, ah, não sei o quê, porque essas cadeiras aqui, a minha bisavó mandou vir da Inglaterra pro casamento dela. Assim, então, cara, isso a gente tá falando de algo começo do século 20, final do 19, sabe? Então já tinha grana pra mandar vir um jogo de cadeiras e poltronas feitas à mão da Inglaterra e tal, né? Isso é algo que se perpetua, que, cara, e aí a gente vê se perpetuar. No Brasil, tinha um estudo que saiu poucos anos atrás falando de uma porcentagem lá de, sei lá, quantas famílias no Congresso são famílias descendentes de proprietários de capitanias hereditárias. Sabe, é dessa riqueza que a gente tá falando. Oi, João Dória, tudo bem? Tem um exercício que eu já fiz com meus estudantes no cursinho e na escola também, que é por aí, que é assim, juntando um pouco da fala de vocês dois, né? Que é assim, vocês já imaginaram como é ter tanto dinheiro que o dinheiro não importa? Você tem tanto dinheiro que dinheiro não importa. Você não se importa com quanto uma coisa custa. Porque você tem tanto dinheiro que foda-se. Já imaginou isso? Como é isso? Pensa na sua vida cotidiana, todos os momentos, todas as coisas que você faz no seu dia a dia. Quantas delas você para pra pensar se você gasta esse dinheiro ou não gasta esse dinheiro? Desde o cafezinho do boteco que você escolhe, o que custa R$2,50, ou a tiazinha que vende na rua por R$1,50, até o tênis que você pesquisa qual loja é mais barato. Imagina que isso não importa, que você viu o cafezinho ou viu o tênis e você comprou, porque foda-se, você nunca nem mexeu no dinheiro, nunca teve uma nota na mão. Se você quiser, você não precisa ter uma nota, você compra com seu nome. Então, pra mim, isso é ser rico, isso é ser completamente rico, né? Não quer dizer que quem ganha 5 mil, 10 mil por mês não tem privilégios, mas não dá pra dizer que ganhar 5 mil por mês é rico. Essa discussão do Twitter de ser rico com mais de R$5.900 é muito bizarra, mas ela toca num ponto que é interessante, porque quando a gente fala de discussão política, militância, a esquerda, o dinheiro sempre é uma questão muito sensível, né? E rola muito fácil uma culpa. Eu lembro muito de uma história de uma amiga que dizia assim, que ela é uma pessoa que veio da periferia, nunca teve muito dinheiro e tal. Começou a se relacionar com um cara que veio da classe média, média alta, e tinha uma puta grana. E o cara queria sair da casa dos pais pra ir morar na favela. Fala, foda-se, vou morar na favela. Ele fala, meu amigo, pega o dinheiro que você tem dos seus pais, aluga uma porra de uma casa com 4, 5 quartos, e pega as 4 caras da favela e põe pra morar lá de graça. Por que você vai pegar o seu dinheiro e deixar lá em cima e vir pra baixo, em vez de pegar o que tá embaixo e trazer pra cima? Porque esses 4 caras que vão morar na sua casa têm uma preocupação a menos na vida pra sobreviver. E aí talvez eles consigam fazer outras coisas da vida. Então, tipo, porra, vai mudar o mundo? Assim, vai quebrar, acabar com o capitalismo? Não vai. Mas é muito mais inteligente, interessante, do que você se sentir culpa pelo dinheiro que você tem, ou que a sua família tem, e falar, vou morar na favela, porque eu quero. Tem uma coisa muito moralista nessa coisa do dinheiro, né? Eu penso, porra, eu não quero que todo mundo seja pobre. Eu quero que todo mundo seja rico. Inclusive, se 5.900 é o limite da riqueza, porra, tá fácil pra galera ser rica, mano. Vocês já pensaram pra pensar quanto que um bilionário ganha por ano? Quanto que ele tem de patrimônio acumulado? Pega 1, 2 bilionários, pega, sei lá, metade da renda. Sério, metade. Metade da riqueza deles. Tira deles, distribui pela população, vai ser todo mundo rico. Se for 5.900. Sabe quanto que era do Safra? Eu tava vendo aqui a lista, o cara tem tipo 23 bilhões, cara. Vocês têm noção do que é 23 bilhões? Eu tenho uma noção de que, se você for Pedro Álvares Cabral, desde o dia 22 de abril de 1500, você poupar R$5.000 na cotação de hoje, por dia, desde 22 de abril de 1500 até hoje, você ainda não tem 1 bilhão. Eu já fiz essa conta com meus estudantes, de verdade. Se você poupar 5 mil por dia, de 1500 até 2020, você não tem 1 bilhão. É claro que eu tô desconsiderando juros, né? 5 mil bruto. Sei lá, 5 mil naquela época era R$2. Então tá. É porque aí tu não tem mentalidade de empreendedor, né, cara? Não tá investindo. Faltou mindset aí. Faltou investir na bolsa, cara. Aí resolvia. Em 1500 não tinha a bolsa de valores ainda. Tinha. A origem da bolsa, que era botar grana nas companhias de navegação holandesas, né? Justo. Era ali. Mas, cara, é um negócio que os caras têm grana sobrando pra caralho, têm uma puta educação financeira pra gerir isso. E tem o gerente do Citibank que liga e diz, cara, olha só, essa opção financeira aqui tu não vai pagar imposto. Faz aqui, cara, a gente compra esse dólar e depois tem um carinha lá, um conhecido nosso, que dá um jeito de trazer ele de volta. Mas, gente, sabe uma coisa interessante sobre essa parte do... Eu acho que, em questão de rico, a gente não vai nunca entender. Eu acho que de bilionário nunca muito menos, né? A gente nunca vai entender o que é ser bilionário. Mas o que eu acho muito louco, e era o que eu tava vendo esses dias, foi que o Jeff Bezos, logo depois que foi anunciado que ele tinha feito não sei quantos bilhões em um só dia, eu não lembro a quantia, e ele pegou e criou um fundo, tipo, um fundo dele pró-terra, pró-ecologia, falando, não, vou pegar esses bilhões aqui e vou doar, fazendo um fundo com o meu nome pra gente salvar a terra. Então você pega um filho de uma puta desse, que tem uma grana... Desculpa, filho da puta é um xingamento horrível, né? Um filho da mãe desgraçado, que não tem humildade existencial nenhuma de quem ele é nesse plano terrestre, e ele pega e fala, cara, vou salvar aqui a vida de todo mundo colocando esses bilhões. É óbvio que ele não tá pensando isso, ele tá pensando, vou aqui, eu sou parte do problema, eu sou uma das... A Amazon, por exemplo, tem uma pegada de carbono enorme. O cara pega e fala, beleza, já que eu sou o problema, eu também vou ser a solução. Porque independente do lado que for a vida, ele ainda vai ter dinheiro, véio, e ele ainda vai ditar. Então até a filantropia dos malucos, sei lá, você falar que o dono da Microsoft é uma pessoa muito boa porque ele doa, mano, o cara só, ele tá sendo esperto, velho. Ele tá comprando a solução do problema que ele criou. Isso é a pegada mais genial. Os caras mandam no... A gente acha que a nossa política ou o nosso prefeito são eles que vão ditar a nossa vida, mas quem tá ditando, cara? A gente nem tem noção. Quem dita o que acontece, o que não acontece. Pareceu a teoria da conspiração, né? Mas é a realidade. É que não é... É que as pessoas pensam em dita, parece que tem alguém falando, assim, né? Ó, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não é um ditado no sentido literal, né? Mas é no final, o que eles fazem, o que eles resolvem fazer, acaba orientando todo o resto. Bom, é difícil essa discussão. Temos aí mais 6 convidados para falar sobre ela. Bora para eles? Ou vocês têm mais algo a dizer? Posso dar uma palavrinha final aí? Eu queria falar aqui só a Kourtney Kardashian que estava certa, né? Porque eu não sei se vocês já viram, quando a Kim Kardashian começou a chorar porque ela tinha perdido um diamante ali no mar de qualquer um desses paraísos que os ricos frequentam, ela falou assim, Kim, tem gente morrendo. Por que você tá chorando por um diamante? E é verdade, né, gente? Tem gente morrendo e vocês estão chorando aí, achando que 5 mil reais é riqueza. Boa, com essa mensagem edificante das Kardashians, a gente inicia o programa. Muito bom, valeu, Bia. Valeu, Bia. Balbúrdias, confusões e muito mais educação. Alô, mulatas! Alô, alô, mulatas! O barulho que vocês estão ouvindo é um barulho de latas! De latas! Eu disse latas! Latas! Se tem um lugar privilegiado para rico que não presta pagar de bonzinho, esse lugar é a educação. Para falar então sobre como o empreendimento do ensino e o ensinar a empreender são bons, corretos e justos, nosso investidor educacional, Carol Caetano. Eu adorei! Ai, eu vou até botar uma gravata para parecer mais séria empreendedora. Oi para vocês! Oi para quem tá ouvindo! Tudo bem? Tudo bem, como tá aí? Eu trouxe... Ah, cara, eu trouxe assim, ó, eu trouxe nomes, pra gente pensar como esses... Ah, pera, a gente pode xingar nesse programa, tipo, falar abertamente os palavrões e mandar os ricos e milionários pra puta que pariu, por exemplo? Pode, né? Sim, sim, inclusive é uma prática incentivada. A gente costuma chamar isso de dever cívico e moral. É, um dia eu vou perder o emprego por causa disso, mas tudo bem. vamos embora. Eu achei que eu não tava sendo bem educada, entendeu? Falando palavrão. Perceberam o link? Enfim... queria dizer o seguinte, de fato, Pomer, você fez assim, uma apresentação excepcional, porque se tem um lugar, né, se tem um espaço em que ricos querem pagar de bonzinho, e até conseguem, eu quero dizer o seguinte, conseguem, porque as pessoas acham que essa galera está fazendo um bem para a sociedade, um bem para a nação, e não reflete sobre o que eles querem em troca disso tudo. Então vamos falar, por exemplo, sobre a Fundação Bradesco. Aí a gente pensa, pô, mas, cara, Fundação Bradesco, os caras estão ajudando a galera lá, né, das perifas ali de Osasco e tudo mais. Pô, sacanagem, Carol, você vai falar mal deles? Então, a gente não pode esquecer que a Fundação Bradesco, ela existe por causa do Banco Bradesco, né? E aí é uma forma... Não, pera, eu não sabia disso. É, meu amor, é... Eu achei que era só um homônimo. Não, não. Fui tapeado. Eu quero dizer uma coisa pra vocês. O Bradesco e o Itaú faz a mesma coisa, enfim, né? Outras instituições financeiras fazem a mesma coisa, que é... Eu fodo com o seu pai mesmo e não é gostoso. Eu fodo com a sua mãe e não é gostoso. E por isso eu abro uma escola, por exemplo, que é boa. Não vou dizer que não é boa, porque é uma escola boa. É uma escola de relativa qualidade. Mas assim, cara, a gente precisa entender por que que eles abriram isso. Por que que existe uma Fundação Bradesco, né? Porque, na verdade, os caras estão ali ajudando a aprofundar cada vez mais os buracos em que essas famílias estão sendo enterradas. Então, é claro que é uma forma de devolver para a sociedade alguma coisa, né? É óbvio. Eu estava pensando, nós somos de... Né, eu sou da educação popular, Danilo também é. E aí tem lá o Brasil Cursinhos, por exemplo, né? Que é... você entra no site dos caras e aí você tem... Ah, cara, eu vi o vídeo. São dois caras muito engraçados, assim, tentando ser super educados, falando sobre a importância da manutenção do jovem e da jovem pobre, né, na disputa por uma vaga na universidade. É isso, eles falam sobre isso, que é importante essa luta. Só que você não sabe, por exemplo, que toda vez que você acessa o Brasil Cursinhos, por exemplo, está intimamente ligado a diversas instituições, como, por exemplo, a Fundação Lehman. A Fundação Lehman está associado ao Google, associado... Ai, eu não estou fazendo propaganda, eu queria deixar isso bem claro para as ouvintes e ouvintes, tá? Eu não estou falando isso com um coração feliz, eu estou falando isso com um coração bem apertado, tá bom? Então a Brasil Cursinhos aceita essa parceria, essa ajuda de diversos apoiadores e parceiros, como, por exemplo, o Descomplica, que é um site aí que faz, como é que chama? Pós-graduação online e também, né, de cursinhos, oferece cursinho online. O que mais me chamou a atenção, que eu não sabia, a Fundação Lehman, enfim... A própria Fundação Lehman, né? Você entra no site dos caras, os caras falam, não, a gente quer um Brasil melhor, a gente quer educação para todos e todas, não sei o quê. Por que que eles existem? Né? Por que que esta galera existe? Por que que esta galera não aproveita essa força toda que tem e sei lá, e sai na rua pedindo... igualdade na busca pela informação na educação. Por que que eles estão fazendo cada vez mais, por que que eles estão cada vez mais aprofundando esses caminhos, esses obstáculos? Porque é isso que eles estão fazendo. Né? Então, assim, é muito louco quando a gente fala, por exemplo, em educação popular, pensar que um cursinho popular existe para tentar fazer com que... E aí, os cursinhos populares de verdade, tá? Os cursinhos populares que não... Por exemplo, cujos educadores e educadoras não são voluntários. São militantes da educação popular. Estas pessoas, em algum momento, desejam que não haja mais um cursinho. É isso. Porque em algum momento da história, a gente imagina, a gente torce, a gente luta para que todo mundo tenha acesso à universidade. Então... É muito louco eu posar, por exemplo, de boazinha voluntária. Eu não sou voluntária não, bicho. Eu tô, ao mesmo tempo que eu luto, eu faço o caminho da militância para que isso, em algum momento, deixe de acontecer, deixe de existir essa discrepância, essa dificuldade de acesso. E aí vem uns filhos de uma puta. Ai, desculpa, eu tô brava, perdão. vou falar mais, vou falar menos. Vem esses filhos de uma puta! Né? Eu falar que, ai, a gente tá muito preocupado com a educação do país. Vocês não estão preocupados com a educação do país. Vocês estão, na verdade, preocupados em formar mais e mais pessoas que trabalhem pro mercado. É isso. É só isso. E não é só formar pessoas que trabalhem pro mercado, né? Eu acho que é muito parecido com... Muito parecido não, é o mesmo movimento de, por exemplo, indianos que são muito bons em algum assunto, computação, ciência, neurologia, o que for, e são capturados pelas universidades, pelas grandes universidades americanas. É a mesma coisa, é o mesmo processo. É enxergar, você enxerga o material humano como mais um material, mais uma mercadoria. Então eu vou ali naquele... Pô, tem 600 mil pessoas morando em Guaianazes, deve ter uns 3 ali que servem pro meu propósito de fazer o que eu quero, e é um custo muito mais baixo do que eu ficar buscando essas pessoas na classe alta, né? Que muitas vezes o interesse vai ser outro, vai ser um concorrente comigo, vai me disputar comigo ao invés de trabalhar para mim. Então eu vou lá embaixo buscar alguém que vai trabalhar para mim tão bem, ou até ou muitas vezes, ou quase sempre, melhor do que o outro que seria meu concorrente, né? Então, fora isso, eu tiro das classes populares, das classes dos mais pobres, cabeças pensantes que poderiam pensar outras coisas, né? Outros movimentos, e capturo esse movimento para manter a estrutura. Quando você coloca isso no Brasil Cursinhos... Para manter a estrutura, é isso. Então, é claro, quando eu quero capacitar os pobres, mais pobres, para disputar igual os ricos no vestibular. Então você quer dizer que você quer manter o vestibular. Você vai capacitar, mas você pode capacitar o quanto você quiser. A imensa maioria não vai entrar porque não tem vaga. Ponto, não tem vaga. Porque a estrutura é feita para não ter vaga. Para não ter vaga. E aí, entram outras coisas. O cara vai entrar num curso de medicina. Vai cursar como? Não se mantém, né? O cara não se mantém. Tem uma série de mecanismos funcionando nessa parada de como a universidade é elitizada, como o ensino superior, ele é montado e organizado de uma maneira elitizada. Cara, na URGS, em Porto Alegre, tem uma coisa que os caras chegaram num ponto que é... No final dos anos 70, pegaram alguns cursos de humanas e jogaram pra um campus na puta que pariu, que é longe pra caralho, que é onde eu fiz, que era pra tirar de perto da galera rica do direito, da medicina, das engenharias. Sabe, os caras, dizem que não, porque não sei o quê, porque foi feito, porque precisa, porque isso, porque aquilo, e o caralho, cara. Tá, depois isso mudou, assim, mas a política de pegar curso de letras, história, filosofia, ciências sociais, geografia e outros assim, e jogar pra praticamente outra cidade, que fica exatamente na divisa com Viamão, não é uma coisa por acaso. É muito pensado, porque, claro, cara, tira os agitadores de perto da galera que tem grana pra gente acabar com isso. Claro. Né? Pra não desenvolver, inclusive, consciência social na galera, no filho do empresário. Pra não ter a balbúrdia do ladinho, né? Porque a balbúrdia chama atenção, né? É durante a balbúrdia que a gente, por exemplo, tem ações políticas, a gente tem, por exemplo, discussões muito, muito mais aprofundadas do que na, sei lá, eu sei, vai parecer preconceito da minha parte? Vai, e talvez seja mesmo. Mas é isso, você tem em movimentos, por exemplo, sei lá, nesses movimentos, na perifa, você tem coisas explodindo, coisas incríveis explodindo, e aí o sistema tem que abafar isso, tem que abafar, porque se essa galera resolver se levantar, fodeu, então assim, abafa, finge que não é com a gente, né, manda, eu tenho uma história triste pra contar. Eu tenho uma amiga, eu não vou falar o nome dela, tomara que ela ouça isso, mas eu não vou falar o nome dela, ela foi professora da Tabata Amaral, e aí foi muito louco quando ela contou pra gente, antes da Tabata Amaral, quando a Tabata Amaral foi, né, ela foi pros Estados Unidos, não foi isso? Ela foi estudar nos Estados Unidos, eu nem sei direito a história da Tabata Amaral, mas eu sei que é isso. Antes dela ter ido, essa amiga falava com muito, aliás, quando ela foi, essa amiga falava com muita, com muito, muito orgulho desta mulher. E assim, eu fui estudante de universidade pública, né, minha amiga também foi, e aí eu olhava e falava assim, cara, mas o que tem de tão encantador nisso? E aí era aquela questão, a porra da meritocracia, que assim, meu, essa menina, que não era classe, né, classe alta, que era uma classe média, que se esforçou dentro de uma, né, dentro de um colegial desses de rede, assim, né, que eu também não vou falar o nome, porque, enfim, não quero me comprometer, e qualquer pessoa pode saber, vai descobrir onde é que é, teve muito lance da meritocracia. E a minha amiga, cara, ela não tava falando isso no sentido podre, sabe? Ela não tava entendendo a merda que ela estava fazendo ao glorificar esse passo dela, da Tabata Amaral. Porque a gente sabe, e não tô falando que a Tabata Amaral não seja inteligente, mas a gente sabe por que ela conseguiu. Parte do que fez tudo, todo esse caminho, a gente sabe disso. E aí, de repente, anos depois, a mina volta pro Congresso, entende? Tipo, é isso. É tão difícil de entender? É tão difícil de entender? Por que que a fulaninha, sei lá das quantas, que era uma pessoa igualmente politizada, não teve a mesma condição, o mesmo caminho para seguir? É tão difícil de entender? É basicamente um processo de formação de quadro mesmo. Exato! Formar quadro. E aí é muito louco você pensar quanto o projeto do Bolsonaro, mesmo em termos de capitalistas, né, de direita, de conservadores, de manter a estrutura, ele é atrasado e retrógrado, né? Porque nem esse discurso de... O discurso do Bolsonaro é o discurso do que fizeram com as faculdades de humanas no Rio Grande do Sul e também em São Paulo, né? A história da Maria Antônia é super conhecida. Depois da guerra da Maria Antônia, tiraram as faculdades humanas e mandaram lá pro campus do Butantã, que na época era longe pra caralho, não tinha nada lá, né? Hoje é considerado região central, mas na época não tinha porra nenhuma. Central, caralho. Central, ainda não é central, o caralho. Né? Ainda não é central. Então, centro expandido. Enfim. Só porque tem cidade pra caralho depois disso, não quer dizer que aquilo é central. Tudo bem. Mas enfim, o projeto do Bolsonaro é o projeto dessa época, de fazer isso, né? Deixar os agitadores longe. O projeto do Instituto Lehman, do Fundação Bradesco, já é muito mais sofisticado, opa, peraí, ao invés de jogar eles pra longe, vamos lá no meio deles capturar alguns, o que a gente julgar que serve, pra fazer o nosso jogo, pra jogar pro nosso lado, né? E pra validar o discurso de que a estrutura funciona, a meritocracia é justa, e que se você tiver a oportunidade de estudar direitinho, você também chega lá. Sim, né? O lance da Fundação Bradesco tem uma diferença, né, da Fundação Lehman, não tem exatamente a mesma cara, né, porque a Fundação Bradesco tem escola mesmo, né, tem a escola Fundação Bradesco, é isso, então é a forma que eles têm de retribuir para a sociedade, né, a grana que eles recebem, então a gente investe na sociedade, mas aí sim, daí tem a ver com o que você está falando, que é, cara, ao invés de eu, por exemplo, começar um processo de capacitação, porque é isso mesmo, você leva então uma escola de qualidade para a periferia, boa, ótimo, é tudo bem, tá tudo certo, mas quantas pessoas são atingidas, né? Quantas pessoas conseguem entrar na Fundação Bradesco e por que raios eles fazem este tipo de ação e não, por exemplo, sei lá, e não outras tantas ações, né? Então, não é que as pessoas que estejam, por exemplo, na Fundação Bradesco não tenham condições melhores depois de passarem pela Fundação Bradesco, mas não é essa a questão, até porque a Fundação Bradesco recebe muito os filhos de funcionários, né? Filhos e filhas dos funcionários. Não funciona exatamente como a Fundação Lehman. Mas eu fiz esse paralelo por quê? Porque é o capital, né? Sempre é o capital investindo dinheiro na educação que vai manter o capital. E é o capital que investe na manutenção do capital, que investe na manutenção, né? Se vocês ouvintes lindos e lindas, maravilhosas, estivessem me vendo, eu estou fazendo a dancinha das cadeiras mesmo, né? Porque é isso, é o capital, e a gente não sai disso, porque você mantém o discurso. E pra mim o que é mais, aí sim, aí me pega, me doeu, cara, me dói até hoje, né? Pensar no lance da meritocracia, de você jogar, por exemplo, na história da Tabata Amaral, o lance de que esta mulher venceu porque ela correu atrás. Fala, pera, calma, vamos sentar pra conversar e ler o primeiro capítulo, né? Porque é difícil, difícil. Mas enfim. Ou aquela coisa, assim, é evidente que correr atrás faz parte. Claro, óbvio. Mas quanta gente talvez mais capaz do que ela, ou mais qualificada, não conseguiu por motivos diversos. Não, e quantas vezes a cancela foi fechada para essas outras pessoas, né? Então, assim, cara, eu não sei vocês, mas eu estudei com gente quando eu fazia escola particular até o momento que eu precisei ir para a escola pública. E eu não tinha toda essa consciência, embora os meus pais tenham sido pessoas bastante bacanas, assim, sabe, politicamente falando, me educaram politicamente, eu quero dizer. Mas não tinham essa consciência toda. Só que, assim, eu, no primeiro ano de colegial, né, porque na minha época, não vou nem dizer a minha idade, mas na minha época era colegial. Eu tinha, cara, colegas que não iam para a escola porque não tinham o dinheiro do ônibus. Então, essas pessoas escolhiam as datas de provas para irem fazer as provas. Então, assim, cara, quantas vezes as cancelas foram fechadas para essa galera? Eu também estive na escola pública, só que eu nunca faltei na escola porque eu não tinha dinheiro para pegar um ônibus. Então, assim, sabe, é o mínimo que se espera que a gente olhe para o lado e entenda que lugar que você está ocupando. E isso não fez de mim, por exemplo, alguém que virasse as costas para tudo isso. Anos depois eu entrei na militância da educação popular, porque eu pensei, caramba, eu sei que a minha vida não foi fácil, eu sei que aonde eu cheguei teve muito a ver, obviamente, com o esforço que eu apliquei para chegar, mas não só, eu nunca tive que escolher entre comer e estudar, eu nunca tive que escolher. Então, pera lá, eu tenho grana? Tenho. Consigo pagar minha conta de água? Consigo. Conta de luz? Consigo. Eu preciso entender que qual é esse lugar que eu ocupo. Ô, Tabata Amaral, tomara que você ouça a gente, ô colega. Carol, pra gente terminar, então, essa breve conversa que poderia se estender por horas aqui, né? Porque a gente poderia falar sobre os ricos que não prestam na parte da produção de material didático, os ricos que não prestam na parte do lobby, né, via Banco Mundial, enfim, muitas coisas na educação aqui. Mas vamos terminar, para terminar dentro desse assunto das fundações, instituições, qual que você diria que é o lema dessa educação aí empreendedora? Ai, que maravilha, adorei a piadinha. Então, o lema desta galera é, eu te dou um pouquinho pra continuar te fodendo. Achei um lema acurado, preciso. Você achou? Um lema preciso, muito preciso. Boa, valeu galera. Até daqui a 15 dias. Valeu, Carol. Beijinhos, beijinhos pra vocês. Política! Não aguento mais. Efficiency in progress is ours once some more. Now that we have the neutron bomb, it's nice and quick and clean and gets things done. Eat the rich. Somos 99%, burguês safado. Na política, não faltam gritos de ordem contra a classe ociosa que nos obriga a trabalhar até morrer. Para destilar um pouco de ódio de classe sobre o assunto, a nossa geógrafa punk, Mayara Vivian. Ai, gente, eu só consegui pensar numa coisa muito específica que tem a ver com a pandemia. No MPL a gente tinha um termo que eu adorava, que é pequeno não brother, para substituir o pequeno burguês, mas assim, para enraizar bem esse conceito nas novas gerações MPLísticas, a gente criou esse pequeno não brother. Que é, assim, o que, que é o pequeno non-brother? É o cara que ele não divide, entendeu? É, a pessoa tem, ela poderia dividir, comprar inclusive um pra ela e um pra você, e não ter que dividir, mas essa pessoa é a pessoa que vai comer um pão de queijo escondido, é a pessoa que não vai dividir um chocolate, é a pessoa que vai sair de mansinho e pegar um Uber sem ninguém ver pra não dar carona, né? Mas não chegamos no rico ainda, a gente só tá falando do pequeno non-brother. Mas é isso, né? As pessoas, assim, quando eu tô muito rancorosa de classe, tem dia que você acorda, né? Tipo, puro rancor, né? O puro suco do rancor de classe. E aí, algumas vezes, algumas pessoas falam assim, não, você tem que entender que as pessoas que têm dinheiro também sofrem, também ficam tristes, também têm problemas de saúde, também tem... Eu respeito a dor de qualquer pessoa, sou super empática. Agora, vamos combinar uma coisa. Você tá triste, você tá numa merda, você tomar um pé na bunda, você tá frágil emocionalmente. Ir comer num bom restaurante, tomar um bom espumante, é uma coisa. você toma no seu cu, tem que tomar corote, passar mal no dia seguinte com azia, não tem dinheiro pra comprar um Epocler. Entendeu a diferença? Não dá, não dá, assim, até o sofrimento bate diferente. Eu tenho, assim, tenho essas questões lá, lugar de fala, como é que funciona, vamos problematizar, eu acho que não é tudo, não dá pra ser tão determinista, mas um fato que não dá pra esquecer é isso, né? Você... Ah, tem gente que é rico que também trabalha bastante. Trabalha bastante, mas até para trabalhar é mais fácil. Tem uma secretária que organiza agenda. Ainda é machista, né? Que você tá na mulher que organiza agenda. Tem o carro para pegar, não tem que trabalhar de ônibus. Na pandemia, tem que pegar metrô, passar álcool em tudo o tempo todo. Passa álcool no celular, fode o celular, aí fica com mau contato. Tem que gastar dinheiro na Santa Virgínia, não tem dinheiro. Você entende? É toda uma complexidade... muito difícil, então não dá pra defender, assim, difícil ter empatia. Acho que é um pouco por aí. É, tem uma frase clássica que é sofrer em Paris é mais tranquilo, né, cara? Num hotelzinho. Exato, entendeu? Sofrer, tô estressado, vou pra praia. Vou pra minha casa na praia. Tenho dinheiro pra chegar, posso ficar lá à vontade. Aí o que que atenua? O que que é um atenuante? A pessoa vê e fala, ó, tenho o privilégio de... Até para sofrer mais em paz, vou compartilhar esse privilégio. Acho que a única saída, viu, quem estiver escutando esse podcast, pode entrar em contato com o pessoal tem meu WhatsApp, quiser socializar esse privilégio, a gente está aceitando, inclusive indica a gente, que é mais fodido que a gente ainda, que pode também estar compartilhando esse privilégio com vocês, tá? O pessoal aí das classes C+, se é que existe, A e B, que quiser rever isso aí. Dividir a casa na praia, leva alguém para jantar, alguém que não tem grana, para ir num cinema, num drive-in, que agora tem que ter carro, entendeu? Isso você ainda tá falando de uma galera que talvez dê para chamar de privilegiada, talvez não, dá para chamar de privilegiada com certeza, mas não sei se entraria na categoria exatamente rico, né? Agora, você acha que tem rico nessas condições aí, que chega junto do rolê e oferece as coisas? Porque... uma coisa é a galera classe média alta, que no Brasil faz parte dos 3% de maior renda, mas ainda não há, não sei se dá para considerar o que a gente chama de rico, né? Aí é uma discussão interessante, onde a gente traça a linha de quem é rico e quem não é, para poder decidir quem é que presta e quem é que não presta, né? Ou se é só essa linha que a gente traça ou se tem mais alguma. Ah, Mandioca, mas aí não tem papo, né? Porque a gente tem que falar 10 minutos aqui, você vai falar rico, rico, aí tem um paredão, pronto, acabou. Chama o próximo participante, não adianta. Então, para render um pouquinho o papo, para completar 10 minutos, eu tive que flexibilizar o tema. Entendeu? Mas, olha, eu acho que assim, o que eu acho, né? Que a pessoa, ela tem que trair bem a classe. Pra assim, trair. Ou ela tem que, isso, romper relações e aí ter outra vida. E aí é muito parecido que nem outros privilégios, sei lá. Porque sempre que essa pessoa quiser voltar para a condição dela, ela vai ter um caminho mais ou menos aberto, dependendo aí da conjuntura, da vida dela. Mas é isso, tem coisas que você não escolhe. Se você nasceu nessa família super com grana, aí você pode... ou socializar seus meios de produção, ou você pode extrair a sua classe, ou então você tem que mandar dar um jeito de usar isso para financiar diretamente coisas que derrubem o sistema. E aí, se você fizer isso muito descaradamente, você também perde alguns privilégios, eu não sei. É tudo do campo da... Só como é que fala? Do caviar? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Não sei como que eles devem se comportar, mas eles se comportam mal, eu acho. Tolstói morreu bem fudido, né, cara? Que foi o cara que fez isso. Abriu mão da grana, abriu mão até dos direitos autorais das obras e tal. Acabou o casamento, morreu sozinho lá, todo fé das putas, cara. Todo errado. Mas dizem que morreu com dignidade. É, então. Acho que é por aí, né? Ou então o cara que... não sei, eu acho... eu não curto muito fazer esse... eu sou muito hippie, né, empática. No final, apesar de falar do paredão. Mas é isso, o cara que não trai a classe... eu trabalhei com gente que tinha mais grana mesmo. Em alguns eventos, alguma coisa ou outra que você, né, você vê de longe. Mas é isso, assim, eu fico pensando que eles não sabem... primeiro que eles não sabem fazer nada. Então, se só abandonar a própria sorte, já vai morrer de inanição. Então, não precisa ter requintes de crueldade. É só, né? E aí é isso. Se você quiser sobreviver, você aprende a lavar uma louça, limpar sua bunda, sei lá, fazer algum negocinho. Eu não sei, parece uma coisa meio de HQ, né? Imaginar que tem um cara bilionário aqui por trás está financiando. Acho que quem financia algumas coisas mais subversivas, porque tem gente que socializa a sua grana aí, suas coisas com as lutas, não acho que chega a ser essa galera, entendeu? Acho que chega a ser uma galera mais, assim, menos na estratosfera aí das classes sociais. Agora, o que me irrita muito é como é isso, o cara faz o cara pode ter a grana que for, pode estar explorando a classe trabalhadora, dá com pau, mas se faz uma fala bonitinha, social, que entra num estilo legal, assim, palatável para as pessoas que estão tristes na quarentena, e a galera esquece completamente tudo, esquece a luta de classes, não que outras lutas não sejam importantes, né? Eu, pensando diretamente no negócio do Tami, acho que a luta das trans, né, é super importante, mas dá para você reconhecer o direito do Tami de ser pai sem ter que reconhecer o direito de uma empresa capitalista explorar a classe trabalhadora. Acho que não dá para perder nenhum nem outro de vista. Na prática, então, uma boa prova de que nenhum rico presta é aquela frase que eu nunca sei de quem é. Os ricos fazem de tudo pelos pobres, menos descer de suas costas. É do Tolstói, inclusive. Não. Então, o dia que um rico vai prestar é o dia que ele conseguir abrir mão das suas propriedades. Embora, no caso do Tolstói, tinha aí uma questão religiosa também envolvida aí, né? Que puxa, talvez, pro lado de uma culpa, não sei. Será que dá para você abrir mão das suas propriedades sem ser entregando elas para outro rico, né? Entregando ela, de fato, para a classe trabalhadora? Eu acho, por exemplo, que o conceito de culpa não funciona. Eu acho que, mesmo assim, para a classe média é ruim, porque a pessoa fica imobilizada e deixa de fazer coisas por uma culpa que não é produtiva. E no caso dessa galera também, assim, tipo, tá se sentindo culpado. Acho que o sentimento, se ele for prático em relação a distribuir os bens dele ou distribuir os privilégios dele em prol do mundo melhor, de fato, sem exploração, né, das pessoas pelas pessoas, eu acho ok. Agora, se é só para atenuar a culpa, ele pode fazer qualquer merdinha que ele julgue que é o suficiente, entendeu? Ele pode fazer uma doação pontual. Aí entra um tema que está bombando na pandemia, que é o assistencialismo. Cachai? Porque aí o assistencialismo é isso, o assistencialismo é a culpa, né? É como a gente resolve a nossa culpa sem perder nossos privilégios. A gente dá um pouquinho aqui, a gente dá uma cestinha básica aqui. Sou contra? Não, acho que tem mais é que dar cesta básica, porque quem recebe tá cagando e andando, porque a gente tá falando do assistencialismo ou não. Tá precisando, vai fazer um bom uso e tal. Agora, a gente tem que pensar em tempos de pandemia como a gente reemplaça, como a gente substitui um assistencialismo vazio, muleta do capital, por uma rede de solidariedade potente que fortaleça os laços da classe trabalhadora. Bem conflitária ela hoje. Pô, Mercê, você abriu o microfone umas duas vezes aí, você ia falar alguma coisa? Não? Não, eu ia falar, mas aí o papo mudou um pouco de direção, meio que já pegou o que eu ia dizer, então foi-se. Já estou contemplado na panfletária. Já estou contemplado, companheiro. Mayara, obrigado pela participação. Esperamos compartilhar mais um pouco dessa sabedoria daqui a 2 semanas. Arrasaram. Continuem arrebentando nos temas, gente. Adoro. Adoro o tema que dá para dar pano para manga. Fora isso que eu tive que adaptar, porque isso, senão eu ia resumir uma palavra, né? Paredão, acabou. Mas no final a gente problematiza, né, gente? A gente se vê. Obrigada, meninos. Arrasaram. Valeu, Mal. Beijo. Não existe trabalho ruim. O ruim é trabalho e economia juntos. A economia é o campo que mais tem rico dizendo que é justo pagar 3 centavos para o trabalhador fazer máscara, já que quem assume os riscos do empreendimento é o patrão. Mas esse discursinho mequetrefe não resiste muito tempo ao nosso camisa 10, Danilo Nakamura. E aí, Danilão, guilhotina ou paredão? Bom dia, boa tarde, quer dizer, boa noite, eu não sei, de acordo com o horário, né, que cada um estiver assistindo, estou acostumado a falar bom dia, toda hora acabei falando bom dia. Mas é difícil, né? Eu fiquei pensando um monte de coisa quando vocês mandaram o tema do programa, né? Do dia. Eu lembrei de um. Primeiro de uma parte mais literária, né? Que é um banqueiro cínico do Fernando Pessoa. Não sei se vocês conhecem, tem um livro chamado O Banqueiro Anarquista, né? Que daí ele vai. É um rico, né? Um banqueiro. Falando do porquê que ele era mais anarquista do que qualquer sindicalista, anarco-sindicalista, do que qualquer sujeito, né, dos militantes da ação direta. E ele vai falar assim, não, porque eu sou um anarquista prático e teórico, eles são só teóricos. E aí ele vai lá e começa, falando assim, não, porque eu comecei a acumular e comecei a perceber que para eu me livrar do dinheiro, eu precisava acumular muito dinheiro. Assim eu não sofro os problemas que o dinheiro causa na pessoa. Eu posso ser livre de verdade. E a partir da minha liberdade, eu sou um anarquista. Daí ele conversa, um anarquista banqueiro conversando num bar com um amigo, né? E ele convence o amigo de que ele é o verdadeiro anarquista, assim. Aí eu fiquei assim, nossa, que... né, o cinismo... E toda a discussão que um rico, né, que num momento como esse, então, nos causa, né? A gente fica vendo, assim, esse cinismo todo, assim, vai nos trazendo tanta... Acho que essa raiva, né, por isso que a gente fala. Por isso que rico, como que é? Rico bom é rico morto, né? Essa é a frase do... Nenhum rico presta. O que é louco desse livro do Fernando Pessoa é que ele é de 1922. Então, o cara inventou a piada do ANCAP, né, do anarco-capitalista, há 100 anos atrás. Muito bom. Mas pensando, já que ele falou da parte teórica e prática, eu fiquei pensando assim, né, em termos teóricos, quando a gente fala assim, pô, se o capitalismo é essa estrutura, né, esse movimento cego e automático de valorização do valor, assim, tipo, os ricos são só um suporte, né, para que isso aconteça. Mas, por outro lado, se pessoas vivem dessa dominação e usam o sistema, né, para dominar e para explorar as pessoas, né, e aí o outro lado do marxismo, que não é só essa parte estrutural, mas é mostrar que é uma dominação do homem pelo homem, aí se inventou dessa discussão, né, o porquê que a gente quer... Por que a gente diz uma frase dessa, né? Rico bom é rico morto. Porque tem uma exploração aí e tem esses agentes, esses sujeitos que seguem dominando por conta disso, né? E aí, pensando no contexto atual, é interessante pensar alguns dados, assim, né? Quem usou isso foi o Altino, né? Teve uma possível greve dos metroviários essa semana. E aí o apresentador do SPTV da manhã foi querer dar bronca no sindicato, né? Por que vocês estão fazendo greve? Vocês acham justo numa situação como essa, pandemia, as pessoas com medo de sair na rua, trabalhador tendo que... E de repente vocês causam uma pequena aglomeração ali na entrada dos metrôs. Aí o Altino, ele foi muito preparado, né? Que ele chegou para citar a Globo, já que a Globo tá dando bronquinha neles, ele vai lá e cita a Globo. Então, é porque eu acabei de ler no G1, é que a riqueza dos 42... bilionários do Brasil aumentou em 27% nessa pandemia. Ele falou que o que não é justo são bilionários se aproveitarem da situação, se aproveitarem do momento de crise, né, em que as pessoas estão perdendo emprego, em que as pessoas estão uma parcela muito grande da população caindo para, né, para a situação de pobreza extrema. 42 bilionários se darem bem com isso. Então a gente vê um pouco bem o cenário das classes aí, né? Uma crise é oportunidades para um e é, tipo, incerteza e aumento do pandemônio diário para a grande maioria, né? Sim, é aquela coisa que a gente já comentou de que o investidor tem um lucro maior por causa do risco. O cara não tem, não está passando o risco de ficar doente, né, cara? Não, é, então tem... A gente entra assim, nessa discussão de classe, a questão dos cuidados, né, e de toda a proteção. Os ricos estão aí, né? Tipo, com um plano de saúde, com os hospitais bons, com possibilidade de fazer trabalho à distância, de mandar à distância, né? Enquanto os outros estão se arriscando aí, né? Tipo, estão se virando, pegando o transporte público, enfrentando uma cidade que voltou a se movimentar, né? E com risco de levar a doença para casa, né? Então tem... As desigualdades vão se acumulando aí, bem, e mostrando que rico bom é rico morto. Essa questão de mandar à distância, se a gente parar pra pensar, não mudou muito pra quem é rico, né? Eles sempre mandaram à distância. O cara que é o Jeff Bezos não vai trabalhar no escritório, ele trabalha onde ele quiser. Tem 400 empregados, galera pra fazer todo o trabalho, e ele apenas administra ali o lucro, né? Não é bem... Essa imagem do patrão que manda no empregado é uma imagem do século XVIII, né? Que tá ali diretamente mandando o empregado trabalhar. Nem no século XVIII. No século XVIII você tinha os capatazes lá, né? Nem tinha nem o patrão. O patrão sempre mandou à distância, né? Aliás, o patrão sempre teve ojeriza ao espaço de trabalho, né? Não sei se vocês assistiram aquela série do Netflix de futebol lá. Esqueci o nome agora. Futebol da Inglaterra. The English Game. Que aí tem um dos donos de fábrica que é o rico bonzinho, né? É o cara que não é herdeiro, veio da classe trabalhadora, virou dono de fábrica, e ele trabalha no escritório, lá dentro do escritório, dentro da fábrica, ele entende os dramas dos trabalhadores e tal. Sempre vai ter essa figura do rico bonzinho, mas em geral o rico manda bem à distância, né? É que eu acho que aí é uma coisa que a gente tem que ver que tem uma gradação, cara. O cara que tem uma empresa de tecelagem, precisa trabalhar nela para sobreviver, mesmo que seja como patrão, é muito diferente do cara que tem 10 e tem 10 caras para coordenar cada uma, assim... Por mais que ele ainda seja rico e esteja numa posição de poder, se ele parar de trabalhar, assim como qualquer um de nós, ele passa fome. Pensando, né, nesse empresário, né, pequeno, médio empresário, mas pensando nesses bilionários aí que enriqueceram 27% no período da pandemia, esse outro aí teve que parar a fábrica, né, ficou no dilema de demitir ou não demitir, tentou microcrédito e o governo dificultou, mas quando a gente pensa nesses bilionários, você pega assim, só para pensar um pouco no que o Danilo falou, né, dessa questão de que eles mandam de longe, os 10 primeiros bilionários, os 10 bilionários do Brasil com mais riqueza, né, vai lá do Joseph Safra, né, que do Banco Safra, o Lehman, da Ambev, aí tem uma pessoa física, né, que é o bilionário mais novo aqui no Brasil, a maioria dos outros está tudo na faixa de 70, 80 anos, tem que é o Eduardo Saverin, que é um dos fundadores do Facebook, né, depois vem mais dois caras da Ambev, Marcel, Carlos, depois vem o André Esteves, do Banco BTG, depois vem a família Marinho, depois vem o dono da Boticário, depois vem o dono da Mil, depois vem os donos da JBS e depois o dono da Rap Vida, né, que é outro plano de saúde. Nenhum desses aí, tipo, Roberto Marinho não precisa ir para um estúdio, né, nem na redação, conversar com seus... funcionários, a JBS, ninguém vai pro frigorífico, né, que é um dos lugares que mais tem contaminado as pessoas, né, um lugar de alta contaminação, tiveram que fechar um monte de frigorífico nos Estados Unidos e no Brasil por conta do alto índice de contaminação, também não vai. Certeza que o dono da Mil e da Rap Vida também não vão no chão de hospital também ver o que tá acontecendo e qual que é o papel, a função social dele, né, eles preferem aparecer lá na Globo, né, o JN tem agora tem um quadro que chama Solidariedade SA, né? Em que as empresas aparecem dizendo quanto que doou de máscaras ou de EPIs em geral ou de computadores para crianças que não estão conseguindo estudar. E aí eles fazem essa propaganda gigantesca. É, dentro dessas, ontem, por um acaso, foi a Riachuelo, né? A empresa bolsonarista, uma das empresas bolsonaristas por excelência, está lá também no JN fazendo campanhas de solidariedade. E são esses que vão aparecer, né? São esses os solidários do Brasil, porque até parece que o que vão falar. O Jornal Nacional vai falar do MST, que tem feito umas campanhas gigantescas de doações no interior para a comunidade quilombola, para a comunidade indígena, né? Ou grupos políticos mesmo, né? Assim, que estão aí fazendo entregas de marmita pelo centro, por aí vai. Assim, tem muita solidariedade que não é essa SA aí que o jornalismo canalha muitas vezes tenta vender, né? Falar do João Gordo, do Padre Júlio Lancelotti, ninguém fala, né, cara? Mas é isso, assim, é outra coisa que eu fiquei pensando, né, que é uma discussão que tem aparecido, né, dentro do, dado o aumento da desigualdade, reapareceu, né, assim, tipo, sei lá, o Piketty volta a falar, e aí o pessoal aqui da, né, que critica a dívida estatal também começa a dizer, que é, ainda mais agora o Brasil no momento de discussão sobre a reforma tributária, volta a falar em taxar as grandes fortunas, né? E vai aparecer a torto e a direito agora nas campanhas eleitorais aí, o que precisamos é taxar as grandes fortunas. Bem, eu não vou ser contra no momento desse, né? A gente tem uma desigualdade gigantesca, uma das formas de se fazer isso é taxar as grandes rendas. Mas, por outro lado, a gente morre abraçado com a contradição, né? Para taxar as grandes fortunas é preciso que existam as grandes fortunas. Então, a gente nunca chega no ponto, assim, né, tipo, no fundo, mano, que raios é esse de sistema em que é normal, não é indecente uma pessoa aumentar a lucratividade no momento de crise, né? Sim, porque existe uma série de mecanismos que possibilita esse tipo de crescimento, nenhum deles é coibido, pelo contrário, eles são incentivados, com liberação de grana para banco que deveria ser para crédito e não chega no crédito. E aí aquela coisa, porque tem análise de risco e aquela coisa, mas cara, justamente quem tá precisando é quem tá passando por um risco maior. Em outras épocas, né, o nosso pensamento social tava lá, assim, eles obviamente tinham um programinha meio pragmático para aparecer nos panfletos lá, sei lá, você lembra do manifesto, tem a parte que a gente poderia dizer reformista, assim, ó, caso aconteça, aí tá lá, por exemplo, acabar com as heranças. Essa é uma forma de você... Só que quem tem coragem de dizer isso hoje, né? Qual o programa político dos nossos partidos mais à esquerda tem coragem de dizer um dia assim, não, a herança é indecente, é possível que isso aí seja redistribuído para uma parcela da população. Aí eu vou... Preciso deixar registrado que a gente praticamente não tem partido de esquerda no Brasil, até porque o ponto que delimita o que é esquerda e direita foi tão pra direita, cara, que, porra, cara, uns caras, né, um social-democrata absurdamente moderado como um Freixo é visto como extrema, esquerda, né? Pra caralho. Sabe? E dentro do que existe de discussão em política partidária no Brasil, ele é radical porque ele tá propondo o mínimo, mas não deixa de ser o mínimo. É, nesse sentido, esquerda e direita é sempre relacional, e como a gente foi muito pra direita, né? tem quem esteja do lado esquerdo nesse momento. Tem uma questão aí interessante, essa coisa da herança, que é assim, que volta pro tema que a gente discutiu na abertura do programa aqui. Que é um post de Twitter que afirma que quem ganha mais de R$5.900 no Brasil é rico, né? E aí tentando uma discussão sobre o que é ser rico e o que é ser rico no Brasil. Essa coisa da herança, vamos supor que a gente dissesse, falasse em acabar com a herança. Isso funcionaria com o Estado absorvendo heranças enormes de grandes bilionários, mas ao mesmo tempo também absorveria o boteco do Zé da esquina quando ele morresse e o filho dele ia ficar sem nada. Então teria que ter uma ideia de herança, o que é considerado uma herança. Sim, eu acho que, por exemplo, um trabalhador, né, que o filho de um trabalhador conseguiu acumular e juntar uma grana para comprar uma casa própria, isso tá dentro de um limite, assim. Agora o cara que tem 5, 6 propriedades que fica especulando sobre ela, né, que compra propriedade para especular, para, né, para encarecer a possibilidade de uma pessoa conseguir morar perto do trabalho dele, no centro, qualquer coisa, esse tinha que ser ou altamente taxado, a ponto de ele ter que, beleza, me deixou isso aqui, eu vou poder vender e ficar com alguma coisa, mas é isso no... O problema é a repetição contínua disso, né? Aí, por isso que aqui no Brasil a gente tem umas aberrações que a gente fala, ah, as famílias quatrocentonas, né? Tipo, ou seja, porque desde o período colonial tem família, né? Tem os prados da vida aí, tipo, sendo dono da cidade, né? É, acho que aí tem uma outra coisa, né? Ah, pra discutir isso eu tenho que pensar, tá, beleza, a gente vai abolir propriedade privada, então tudo bem, cara, acaba de vez com a herança, né? Ou senão, cara, é uma questão progressiva, né? Falando de uma maneira muito grosseira, mas de maneira parecida com o que acontece com o imposto de renda. Até um número X, não paga nada. A partir dali, paga 2, 5, 10, 30, até, sei lá, 80, 100%, né, acima daquele valor, sendo, em cima do que passa. É, esses seriam, digamos assim, mecanismos pra gente não desejar tanto que eles morram, né? Inclusive, Danilão, pra encerrar, você não respondeu, né? Paredão ou guilhotina? É, eu gosto muito da Revolução Francesa, né? Eu acho que... Parece que, né, o iluminismo trouxe formas de matar sem dor que eu acho que era mais humano. Guilhotina, então. Guilhotina. Demorou. Se vê daqui a 15 dias? Nos vemos daqui a 15 dias, então, hein? Cultura e cotidiano todo dia. Que elegante. Do empresário sem escrúpulos que rouba a obra do artista pequeno, ao desembargador que rasga a multa porque sabe que está acima da lei, tanto a cultura quanto o cotidiano têm ótimas histórias sobre ricos sendo canalhas. E é claro que a maloqueira e sofredora Leonor Macedo tem algo a nos dizer sobre isso. E aí, Lelê, Jeff Bezos ou Elon Musk? Eu não sei que expectativa você botou aí em cima de mim, assim, a ponto de eu saber dessas histórias. Eu sei que você sabe de histórias, e são sempre boas, então qualquer uma que você tiver trazido, eu sei que eu vou dar risada. Não, gente, eu queria dizer pra vocês hoje que queria puxar um gancho da quinzena passada, que eu falei que todo mundo era coach, e aí essa semana eu descobri, dentro do nosso cotidiano, que a gente é rico ou super rico, vocês viram isso? Discutimos isso, inclusive. Então vamos discutir isso, que eu quero trazer para o nosso cotidiano isso. O que, que a gente faz de super rico? Por que, que a gente estaria na capa da Forbes? É isso que eu quero discutir. Você casou com seu primo? Deus me livre. Ainda bem que ele não vai ouvir isso, mas... Peraí, tu viu que ela parou para pensar, né? Não, eu parei para analisar todos os primos. Não são muitos, assim, né? Eu tava conversando com uma amiga, eu falei assim, ah, depois da pandemia, meu, vou pegar até primo de segundo grau. Aí pensei assim, falei... Não vou não. Não, não, não, não, tá tudo bem como tá, não vamos mexer nisso não. Time que tá ganhando não se mexe, né? Vocês, por acaso, vocês já discutiram isso, mas vocês leram o tweet? Sim. Ele é o que incentivou parte desse episódio, assim. Maravilhoso, maravilhoso. Mentira, porque vocês já tinham discutido qual ia ser o tema antes. E aí depois veio isso como uma... caiu como uma luva pra gente. Pois é, ele serviu como guia. Verdade. Maravilhoso. E aí ele diz que se a sua família tem renda maior que 5.900, você é rico e não classe média. Eu não quero revelar aqui quanto eu ganho, gente. Não vou revelar aqui quanto eu ganho. Mas eu tô aqui, ó, entre... super ricos. E isso aqui não sirva pro pai do meu filho dizer que não vai mais pagar pensão, tá? Mas eu tô aqui nessa categoria de super ricos. E eu queria discutir com vocês, vocês estão em qual categoria? Rico ou super rico? Eu, individualmente, não chego a ser rico ainda. Não. Agora, não é renda familiar, cara. Pela renda familiar aqui, eu sou super rico. Se eu parar de trabalhar nesse momento, eu tenho exatamente mais ou menos uns 14 dias que eu consigo viver sem trabalhar. É por aí. Então, e aí eu fiquei pensando assim, o que que levaria a gente na capa da Forbes sendo super rico, hein, Bruno? Eu tenho um amplificador valvulado, cara. Sério, é um dos meus grandes orgulhos. Eu tenho um Celta 2009. 130 mil quilômetros rodados. Já foi pra muito lugar esse Celtinha, hein, que eu tô ligado. Já, porque eu não conseguia pagar uma passagem de avião. Super rica. Viajei pela primeira vez de avião com 25 anos para Minas Gerais. Eu fui fotografando daqui até lá. De tão maravilhada que eu fiquei. Fiquei presa no cinto. Porque eu não conseguia sair. Eu nunca tinha usado um cinto de segurança de avião. Isso é muito super rico. Super rico. Eu era rica naquela época, não super rica. Eu vim pra São Paulo, cara. Primeira vez que eu viajei de avião, eu tinha 24 e vim aqui pra São Paulo. E... trabalhar? Você foi pago não, pra isso? Eu consegui pagar passagem de vinda, assim, de volta, tive que ir de ônibus. 18 horas de ônibus, foi bem legal. Eu fui trabalhar, cheguei em Minas Gerais e eu só ia cobrir um evento e ia voltar no mesmo dia. Levei uma mala, não uma mala de rodinha, uma mala daquelas de zíper, maleável. Entreguei para um amigo no aeroporto e falei assim, enche de queijo, juro. Ele foi no Mercado Central, comprou 23 quilos de queijo. A bagagem de mão estourou o peso. Eu tive que pagar excesso de bagagem de queijo. Super rica. Super rica. Eu tenho uma história boa com essa coisa de queijo em viagens, né? Eu tenho um amigo, não vou citar nomes para não expor. Quando nós éramos já ricos e fomos jogar futebol na Inglaterra, algumas pessoas eram um pouco mais ricas do que outras. Eu tive que voltar, pude ficar 15 dias porque eu tinha que exercer a minha função enquanto rico trabalhando. E quem podia ficar um pouco mais ficou. Alguns desses amigos foram para a França. E um desses amigos, um casal, comprou queijo para trazer de volta. Mas meio que tinha que declarar, né? Tem aquela coisa de que pode parar na bagagem. Beleza. E eles enfiaram na mala para ninguém ficar sabendo. Na mala que não passa no raio-x lá, sei lá. E deu tudo certo até chegar no Brasil. Um dos amigos estava, digamos assim, com um certo chulé. E quando eles foram passar pela alfândega, o chulé do amigo, sem querer, delatou o queijo. Sentiram o cheiro do chulé, achando que era queijo, mas não era queijo, era o chulé. Mas descobriram o queijo por causa do chulé. Eu aposto que os ricos passam por isso o tempo inteiro. Qual foi, agora de verdade, qual foi a coisa mais rica que vocês já fizeram? E aí eu vou pra minha história de super rica. Super rica real, assim. A coisa mais rica que eu fiz, eu acho, foi sobrevoar num aviãozinho daqueles pequenininho a Grande Barreira de Corais na Austrália. Obviamente, eu não paguei pra isso. Pagaram pra mim. Assim como assisti o Corinthians no Japão, eu também não paguei pra isso. Acho que foi uma das coisas mais ricas que eu fiz e eu não gastei um centavo porque eu não tinha um centavo pra gastar. Roubou, né? Tranquilamente. Prefiro não falar como foi. E você, Bruno? Tipo, restaurante 3 estrelas Michelin... Não? Cara, uma vez eu dividi uma garrafa de espumante no restaurante, cara. Puta, isso daí é... Você fez pra impressionar, aposto. Pô. Olha, gente, eu vou contar uma história que foi... Agora que eu não trabalho mais pra Latam, eu posso contar, né? Enfim, a Latam... Eu trabalhava pra revista da Latam, pra Latam Airlines, antes de toda essa pandemia... E a Latam fechou uma parceria com a Disney e ia dar uma viagem para os super, super, super, super ricos. Aqueles que ainda nem tem nome no Brasil, porque se nós somos os super ricos, esses... Enfim, eles iam dar uma viagem para super ricos da América Latina, as pessoas que mais compram passagem com eles. E a viagem era para a Disney no Stormtrooper Plane e tal. Beleza. Que é o avião envelopado de Stormtrooper. Então, enfim, essa viagem foi no dia da enchente. galera, no dia daquela enchente de São Paulo, que parou São Paulo, agora em fevereiro. E eu consegui chegar no aeroporto na hora da viagem, mas a tripulação não conseguiu chegar. Ninguém conseguiu chegar no aeroporto. E aí a gente ficou na sala VIP da Latam até arranjarem um voo. E isso já é uma coisa super rica, né? A sala VIP, vocês já foram numa sala VIP de... Meu, dá pra você tomar banho, cara, no aeroporto. Você pode pegar suco de tomate à vontade. Você pode pegar, assim, pão de queijo, cara. Os caras põem na sua boca. Você não tá comendo, os caras ficam metendo pão de queijo na sua boca. Videogame tem. Tem cama, você pode dormir. E você que nunca entrou lá, apesar de andar de avião, Bruno, você só fica naquela salinha gelada, com aquela cadeira gelada lá. Anti-mendigo, que não dá pra você deitar porque tem um braço. Enfim, eu tava lá na sala VIP. O meu voo era pra sair 9 da manhã, saiu às 11 da noite para Miami. Eu ia pra Orlando, eles me botaram no voo pra Miami. Eu e os super, super, super, super ricos da América Latina. Chegamos em Miami, pegamos um ônibus de viagem, 5 horas até Orlando, num sol desgraçado. Vocês já andaram de ônibus nos Estados Unidos? Não, porque vocês são só ricos. Super ricos andam de ônibus nos Estados Unidos. É podre, parece aquele cometa de 1982. Enfim, não querendo me gabar, né? Aí eles me botaram no hotelzinho lá dentro da Disney, beleza, chegamos, bacana. Todo mundo ficou 4, 5 dias, eu fiquei 2. Tinha que voltar antes. Quando eu voltei, eles não sabiam que eu não era super, super, super, super rica no check-in da Latam. Eles acharam que eu era uma pessoa. Eles acharam que eu era uma dessas pessoas, dos passageiros mais ricos de todos. Eles não sabiam que eu era staff. Cara, aconteceu a coisa mais bizarra da minha vida. Foi maravilhoso isso. Eles chamaram uma pessoa lá dentro no check-in. E falaram assim pra mim, veio um cara, Leonor, eu não acredito que é você, assim, e eu, bom, vou fingir que eu sou rica, super, super rica aqui, ele falou, eu não acredito que é você, por que que você não tava no check-in de business, de premium business, você tava no check-in normal? Eu falei, não, porque o check-in tava rápido aqui, essa fila, eu quis passar aqui mesmo. Cara, eu estava suja, com uma camiseta suja e furada, mas beleza, o cara falou, não, quando é assim, olha, mas eu tenho uma notícia meio ruim pra te dar, a gente não tem uma cadeira na Premium Business pra você, você vai ter que ir entre a Premium Business e a Economy, que é a Premium Economy. Eu falei, bom, se não tem, né, vou fazer o quê? Tem premium business, mas tudo bem, vamos com o que tem, né? Eu preciso ir hoje. Aí os caras me botaram, não, a gente vai bloquear uma cadeira do meio pra você não ficar incomodada. Eu falei, não, tudo bem, se for assim, tudo bem. Aí, beleza, entrei, realmente bloquearam uma cadeira do meio. Aí veio uma mulher de lá da Latam, falou assim, Leonor Macedo, nossa, fiquei te procurando na fila lá, menina, você me foi tão recomendada, e eu assim, filha da puta, não fui recomendada, porra nenhuma, mas ela quer, nossa, você me foi tão recomendada, ai, que bom ter você aqui com a gente, olha, depois a gente vai enviar para você uma pesquisa de satisfação, você pode responder, então, eu falei, não, claro, vou responder com, beleza. Aí chegou uma mulher, ia sentar na poltrona que tava bloqueada. Eu falei, puta, não dá pra confiar mesmo, né? Não dá pra confiar em ninguém. Aí ela falou assim, não, não, na verdade eu tô no seu lugar. Me botaram, a gente tá com um bilhete igual. Eu falei assim, bom, toma o meu bilhete e vai lá conversar com a menina. Tenta a sorte pra tirar daqui, né? Aí deu 10 minutos, ela veio e falou assim, não, não. Beleza. Eu vou lá pra trás. Eu realmente me confundi, tá? Cara, vou só encurtar essa história. Tiraram um comandante que estava viajando de premium business, tiraram ele da cadeira dele para me botar na cadeira dele, lá na premium, e botaram ele sentado na minha cadeira. Sim, provavelmente esse cara ia pilotar para a Austrália no dia seguinte, mas ele teve que ir dormindo sentado, porque eles acharam que eu era muito, muito importante, e me botaram lá na cadeira do cara. Eu falei assim, bom, beleza, vamos lá. Vocês já foram de premium business na vida? Essa foi a minha terceira vez, gente. Mas com esse tratamento, porque existe o premium business, mas existe o premium business, que é o seu tratamento VIP dentro da premium business. Cara, bom, você come de tudo do bom e do melhor, tem um cardápio, você escolhe o que você quer, você escolhe se vão te acordar pra você comer. Não. Você tem lá uma televisão que é, meu, bem grande. Enfim, vale a pena, tá? O problema é que depois você não se acostuma mais com qualquer merda que te dão. E aí, beleza, pousou, eu falei, não, agora, incrível, cheguei, acabou. Meu, os caras falaram, não, Leonor, você sai primeiro, porque tem a fila da imigração. Eu falei assim, ah, tá bom, fui a primeira a sair da aeronave. Passei na imigração em 2 minutos e tinha uma pessoa na esteira para pegar minha mala. Cara, em 3 minutos a minha mala chegou. Assim, eu nunca passei por isso na vida. Em 3 minutos, não, a mulher da esteira, Leonor Macedo, olha, sua mala está aqui já. Eu falei, caralho, que tratamento é esse? É por isso que essa mala demora. É, porque tem o super, cara, super, que tem que super ficar premium. Lá. Se eu tiver que despachar a porra da mala, eu vou ficar 1 hora esperando aquela desgraça chegar lá, toda amassada, toda arrebentada, porque o Super Premium Business tá não, lá. Se você abrisse minha mala, era só M&M's, só tranqueira que eu comprei. Queijo. Do Walmart, que eu chamo de Walmart. Era só tranqueira. Não tinha nada de rico ali. Sabe aqueles molhos de mostarda e mel que eu levei pra minha mãe, que pediu? Taco. Comprei um monte de taco. Cara, chocolate. Um monte de porcaria. Só o chocolate mais barato. Beleza. Eu fiquei pensando, falei, meu, não é possível, eu vou chegar lá, vou passar aqui a alfândega, vai ter um cara de cap escrito Leonor Macedo, eu vou entrar numa limusine, ele vai me levar para uma casa que não é minha, o Lucas vai estar dentro dessa casa sem entender o que está acontecendo, eles estão tirando os quadros do comandante e botando os meus quadros ali na mansão, e eu vou viver essa vida. Eu fiquei pensando nisso, falei, gente... Eu vou viver o resto da vida como uma super, super, super, super premium business, porque eles erraram meu nome na lista. Mas, cara, essa foi a minha história mais, assim, VIP. Eu já tive alguns bons momentos VIPs, não pagando um centavo também, mas esse daí foi assim... Um dia ela vai abrir a revista, uma revista velha, e vai ver que eu era só... A Leonor Macedo que assinava a revista. E vai falar, filha da puta, me foi tão recomendada. Essa foi a nossa convidada, Leonor de Barros. Leonor Mendes de Barros. Pra você que não é paulista, Leonor Mendes de Barros foi esposa do nosso querido... Ademar de Barros. Governador biônico do estado, presidente do São Paulo Futebol Clube, entre outras coisas, que inclusive ganhou de presente o terreno onde hoje está construído o estádio do Morumbi, e por conta disso, não só o estádio, como do bairro inteiro, deu o nome do bairro de Jardim Leonor. Cara, não sei por que você trouxe isso, inclusive eu tô com uma camiseta dos 6 gols do Corinthians em cima do São Paulo. Uma grande sacanagem você trazer isso, é uma dor que eu tenho, mas é isso, gente, pelo menos eu sou super rica. Agora que já acabou a história, eu preciso apontar uma incongruência, que eu não apontei por educação, mas estava dizendo que era naquele dia que São Paulo parou. Ah, todo dia. Ninguém vai saber que dia é esse, cacete. Ah, porque o dia que choveu e não deu, São Paulo parou. Cara, todo dia. Mas procurem aí, esse dia... Choveu tanto de madrugada, foi um dia depois do Oscar. Eu lembro desse Oscar. Dia de merda, cara. Foi foda. Foi foda. Foi foda. Choveu tanto que 4 horas da manhã eu acordei pra ir pro aeroporto, porque eu gosto muito de chegar muito antes pra não correr o risco de perder voo e tal, justamente porque eu sou pobre. Perdi uma vez, nunca mais eu consigo. E ainda eu seria demitida. E aí eu 4:30, peguei o táxi. Puta merda. O táxi aqui da eu moro na boca da Marginal, já não entrou. Já não conseguiu. Tava tudo alagado. Todos os acessos da Marginal fechados. Enfim, eu consegui, meio que nadando, chegar às 9 horas da manhã no aeroporto. Que é em outra cidade, gente. O aeroporto de São Paulo é em Guarulhos. E é isso. E aí foi toda essa merda de vida, que é uma merda muito boa, né? Eu não posso reclamar, gente. Foi o dia que eu aprendi que eu quero muito, muito, muito, muito ser super rica. Lelê, muito bom ouvir suas histórias de super premium business da Latam. Espero que você continue com suas práticas sociais de super rica, né? Ser bilíngue, essa coisa de usar roupa suja e manchada, se você for rico é estilo, né? Então fica tranquilo. Sim. E a gente se vê daqui a 15 dias. Falou. É isso, gente. Eu não trouxe nenhuma história de cultura pra variar, mas eu trouxe mais uma história do cotidiano, do nosso cotidiano de super rico no Brasil. Quando a gente não é coach, a gente é super rico. Ou seja, nenhum de nós presta. Um beijo, gente. Tchau. Beijo, Narcisa. Olha o esporte! Olha o esporte! Olha o esporte! Dei um aperto de saudade no meu tamborim. Molhei o pano da cuíca com as minhas lágrimas. Dei meu tempo de espera para marcar. O esporte tem várias lições maravilhosas onde os mais pobres destroem os super ricos engomadinhos. Mas apesar desse ser um bom enredo para filme americano, não tem lugar melhor para ver rico sendo escroto do que as arenas esportivas. Quem entra de voadora nessa galera é o nosso quarto zagueiro, Elson Teixeira. Ah, todo rico merecia apenas o quê? Na morte, cambada de arrombado. Ah, gente, mais um tema aí que com futebol é maravilhoso, né? Pergunta pro torcedor do Chelsea se é ruim ter um rico. Olha a galera do Newcastle como ficou triste que o príncipe saudita não comprou o time, né? Então, assim, com o esporte, eu fiquei pensando como o rolê soft power, né? Tá muito abrangente, não só no futebol, né? Mas, por exemplo, em grandes espetáculos, né? A gente pensar Olimpíadas, a própria Copa do Mundo, né? Tem um dinamismo ali que dialoga bem com o rolê soft power, né? No esporte que a gente gosta mais, o futebol, a dinâmica aí, por exemplo, a gente vê o Manchester City, um Paris Saint-Germain, o possível que poderia ter sido o Newcastle, a gente tem o Chelsea alguns anos atrás, né? A gente pensar anos outros, a gente teve na Itália lá, a Parmalat com o Parma, no Brasil teve o Palmeiras B, que foi a Juventude, e o Palmeiras. Juventude, desculpa, só preciso fazer o registro de que o Juventude, depois disso, foi pro lugar de onde nunca deveria ter saído. O cenário, assim, de rolê soft power com o futebol, aliás, o rolê soft power com o esporte, eu acho que tá muito correlacionado, porque, por exemplo, a gente pensar, cara, como o dinheiro manipula o esporte em todos os sentidos, né? Uma coisa assim que eu fiquei pensando é por que precisa voltar ao futebol torto e a direito nesse rolê de pandemia? E olha como o site de apostas tá aí bombando, né? Tipo, os caras que patrocinam, né? Tem toda uma engrenagem ali de site de aposta com o esporte em si, que não é saudável, né? Mas se a gente pensar em nomes, né? Em pessoas, em bilionários, eu acho que a gente tem situações aí que os caras, eles entram em times, né, de futebol, por exemplo, manipulam tudo, né, fazem o time ser puta foda, e quando eles se cansam, eles saem fora. Tipo, o Rangers da Escócia. O cara ficou 10 anos manipulando imposto, fudendo com tudo. Os caras tiveram que cair para a quarta divisão. O Celtic está 9 vezes campeão, vai bater 10ª futura. Os caras tiveram que ser refundados, se repensar toda a estratégia de time. Então, voltando agora. Pode ser que para o Rangers, hoje não seja legal, né, ter um bilionário. Mas daqui a alguns anos, pode ser que os mesmos torcedores que criticaram fiquem bem e tenha, saca? Então é muito contraditório e complexo pensar que o rico ele é odiado, sim, nos esportes de massa, mas em muitos momentos ele também é aclamado, né? E é muito louco isso, porque é uma contradição fodida. Porque não tem como mensurar o amor do que uma pessoa sente por seu time, por seu clube, pelo seu esporte. Mas você consegue dimensionar como os caras conseguem manipular esse amor ao bel prazer deles, né? Tipo, olha o Manchester City como é usado pelos Emirados Árabes. Olha como o Paris Saint-Germain é usado pelo projeto Qatar de se tornar o Paris, a Paris do Oriente Médio. Como a Arábia Saudita queria comprar um time da Inglaterra para tentar ter uma outra imagem perante a sociedade e não o país que assassinou um jornalista turco. Aliás, um jornalista saudita. Não, mas o meu real... É porque essa... A lavagem de dinheiro, a gente estava falando antes de começar a gravar aqui, mas as bolhas de especulação dentro do futebol não são coisa de hoje, e esse dinheiro talvez não tão exatamente limpo. Eu não estou aqui acusando ninguém de nada. A expressão que eu usei antes foi um lapso, mas a gente falou do Bangu, falou do Palmeiras. Tem outros clubes por aí que a gente pode usar de exemplo no Brasil e no mundo, mas cara, eles sempre tiveram muito ligados a essa a oportunidades de contravenção, digamos assim, porque tu contrata um perna de pau por 200 mil por mês, da onde vai sair a porra desse dinheiro a gente sabe, cara. É assim, para um bilionário, né, para essa galera de mercado especulativo, o esporte, assim, por exemplo, pensar o futebol, que é onde roda mais grana. É muito interessante os investimentos, né? Existem perdas, mas eu sempre fiquei pensando em um cenário assim, né? Um rico, quando ele entra no futebol, não é para perder. Então, em alguma coisa, ele vai ter que ganhar. Não pensar num cenário, por exemplo, de compra e venda de jogador. Você pega um garoto aí de 15 anos e vai investindo nele dos 15 até os 21 anos. Só, você investe nele 2 milhões e meio de reais. E aí o garoto estoura, né, com toda a dinâmica. Você, né, você estruturou a casa dele, a família dele, ele tem uma base hoje familiar bacana. E quando digo base familiar, no aspecto material, né, uma casa própria para os pais, ele só se preocupa em jogar bola. Né. Se esse garoto conseguir ser vendido por uma quantia de 2 milhões e meio, que é o mesmo valor do investido, a 10 milhões, olha o retorno que dá de investimento a médio prazo. Então, assim, o milionário, ele adora o esporte porque ele pode pensar como um retorno muito interessante. Os caras conseguem lavar muita grana e os caras conseguem também manipular as massas, né? E vejo muito assim na manipulação, no sentido de como o esporte é muito fácil ser usado para manipular. A gente pensar que a próxima Copa foi totalmente mudada de todos os cenários que a gente tinha, por exemplo, ela vai acontecer em novembro. Vai ser um país que é tretado com todos ao redor ali, mas ele conseguiu pela grana colocar um negócio menor que São Paulo, cara. Bem menor. O cara vai levantar 8 a 10 estádios por um mês, o mundo inteiro vai estar olhando para ele. Só que ele vai capitalizar isso, aliás, ele já está capitalizando isso há 6 anos, não, 5, né, digamos, que ele foi escolhido. E como é que ele manipula a informação? Né? Ninguém associa hoje o Qatar a um lugar que tem questões muito complexas de religião e sociedade. Todo mundo associa hoje o Qatar ao Paris Saint-Germain. Por exemplo, no Brasil associam com o Neymar. Então os caras conseguem manipular e controlar a narrativa dos fatos com o uso da grana. Então, por exemplo, pro esporte e o bilionário, parece que eles muito se juntam. A gente que ama os esportes assim, e adora por N coisas... Porra, cara, a gente é horrível ver como os caras manipulam o nosso sentimento. Eu lembro quando o Corinthians, o caso sendo Corinthians em 2005, né? Tevez foi amado, não que o cara não teve a entrega qualitativa do futebol, mas da mesma forma como o Kia Jorebichan chegou, ele saiu. E o que ele não lucrou com venda, compra de jogador? Então, é meio foda tudo isso. Eu depois de ouvir falar em Corinthians 2005, eu vou mudar de assunto. Pomer, só te digo uma coisa. Põe no DVD. Tá bom, eu vou botar no DVD o pênalti no Tinga. Mas, cara, mas fazendo essa mudança de assunto, cara, que eu me propus aqui, que a gente tava falando, tem um outro aspecto, porque a gente tava falando de cara, gradações de riqueza, de quem é rico, quem não é, isso e aquilo, e aí, cara, a gente tá falando dos donos de clube, das empresas e do quanto circula e de uma possível, não provada, lavagem de dinheiro, ninguém tá acusando ninguém aqui, tá? Sei lá, vai que tem algum cana aí ouvindo, cara, não tô... Mas é muito estranho, é, né? Ah, pode ser, eu não quero acusar, mas é óbvio. O benefício da dúvida eu posso ter. Né? Agora, cara, só que ao mesmo tempo se cria esse... O mundo do futebol, especificamente, outros esportes não tanto, cria aquele cara que é guindado, geralmente, de uma classe média, média baixa, ou baixa mesmo, para um salário altíssimo dentro da realidade brasileira, mesmo considerando descontos, grana que vai para empresário, a parte da rachadinha com, né, com o dirigente, com o cartola e tal, o cara tá ali no salário quase o mesmo que a Leonor, eu acho, né, próximo, assim. Então cria uma casta, né? E são muito poucos ainda, porque a mesma desigualdade que existe no país todo existe no futebol. Eu, assim, quando eu associei o ambiente bilionário com o esporte, o nicho de jogadores eu não pensei tanto, saca? Porque eles fazem parte do todo, assim, do processo. Então eles acabam recebendo deles por serem os participantes, os atores mais importantes de todo aquele cenário ali. Mas é muito louco para mim é a manipulação que, por exemplo, milionários e empresas fazem com o esporte. Por exemplo, na NBA nos Estados Unidos, os caras conseguem, e outros no futebol americano, eles ainda conseguem ter um controle em relação ao draft, muito para manter ainda uma competitividade no esporte, mas no nicho deles lá, né? Eles têm playoffs, eles gostam, né? Por exemplo, eu já ouvi assim falar que americano não gosta de futebol americano, ele gosta de ir pro estádio, porque o jogo é o de menos, gosta de beber, fazer churrasco, né? Não é o jogo que eles gostam, mas eles ainda conseguem manter competição. Claro que tem times que vão perder, times que ganham mais, né? Por ter mais torcida, globalmente ser mais conhecido. Mas, por exemplo, quando a gente pensa num esporte bretão aí, no futebol, por exemplo, o Palmeiras com a Parmalat, tipo, buf, bombou. E aí, por exemplo, o mais recente, que aí eu me pego assim, eu me vi mais assim, e me recordo muito, foi o Chelsea. Assim, eu lembro que quando o Chelsea foi comprado, e quando começou a comprar um monte de jogador, eu nem sabia quem era o Chelsea. Assim. Eu acho que a gente ainda não tinha esses 15 canais de esportes para ver. Né? Tinha no máximo ESPN, na Sport TV, e era isso, assim, praticamente. E nem todo mundo tinha acesso à TV a cabo. No máximo era a Band, que mostrava o Campeonato Espanhol ali, muito por causa dos Galácticos, né? Teve anteriormente com o italiano, mas aí teve o Berlusconi, aí também é o bilionário que se envolve, olha como o Milan tá hoje. Mas como esses caras, eles conseguem entrar no esporte, controlar a narrativa de tudo, lucrar com tudo, foda-se o sentimento de quem torce. Porque, assim, o Chelsea deu certo. Mas, por exemplo, o Rangers da Escócia não deu tão certo. Cara, teve mais dois times da Inglaterra também que os caras entraram e, tipo, não deu lucro e saiu fora. Por exemplo, olha o Sunderland lá. Tem até o documentário, assim. Tem a série lá da Netflix. O cara, na primeira temporada, o cara sai fora. Assim, vem um outro cara, um inglês mesmo, que ele entende o conceito de paixão. Mas o cara fala, velho, precisa de rentabilidade. Então o cara entra como uma empresa mesmo. Assim. Então, no nosso deu ruim do bilionário com esporte, dá ruim quando não dá rentabilidade. Mas dá muito bom para quando o cara faz o negócio dar certo, gerar dinheiro. Às vezes ele controla, né? O Chelsea deu certo, o cara chegou onde ele queria, que é a Champions League. Depois ele foi pensando como negócio, né? Ele só gasta o que traz de retorno, né? Ele parou de trazer tanto jogador, né? Mas aí veio o Paris Saint-Germain e fudeu com tudo, né? Tipo, fudeu a bolha, assim. Trouxe o Neymar e os seus 15 parças, e aí veio a pandemia, fiquei com tudo, né? Mas olha os valores que iam ser antes da pandemia, então. Quando a gente pensa em Brasil, que eu acho bizarro, porque a gente tá falando de Europa, né? Esses casos aí. Mas pegando como Brasil como referência, o que eu acho bizarro é assim. O BNDES, ele tem uma categorização. Tava lembrando quando você falava, fui procurar aqui. De empresas, né? Então ele considera microempresa aquelas que faturam até 2,4 milhões por ano. Pequena empresa até 16 milhões, média empresa até 90 milhões, média a grande empresa até 300 milhões e grande empresa com uma renda operacional bruta anual superior a 300 milhões. Se você for pegar os clubes brasileiros, em 2012, que o Corinthians foi campeão da Libertadores do mundo, ele era o único clube brasileiro que tinha um faturamento anual maior do que enquadrava ele como grande empresa. Em 2014, só o Flamengo superou essa marca de 300 milhões. Em 2016, quando começou a ter uma valorização grande de rede de TV, aí a gente teve mais clubes, Palmeiras, Flamengo, Corinthians e São Paulo. Então, quatro. E desde 2016, a gente tem esses quatro apenas considerados como grande empresa na classificação do BNDES. Por que eu tô falando disso? Porque, vocês falaram do Kia, eu já usei isso em aula com meus alunos. Sempre falei para meus alunos assim, fronteira, imigração, preconceito religioso, preconceito étnico, só existem para pobre. Ou melhor, existem de verdade para pobre. O Kia Jurabshian era um muçulmano, uma pessoa não branca, iraniano, e o cara circulava pelos Estados Unidos quando ele quisesse. Toda a família Bin Laden sempre circulou pelos Estados Unidos quando ela quis. Então, todas essas discriminações e preconceitos funcionam enquanto você não é rico. O que isso tem a ver com futebol? Futebol, a gente pensa, por que o cara veio aqui investir? Cara, se a gente não é clube grande... Quando ele veio investir aqui, o Corinthians nem era considerado uma empresa de grande porte pelo BNDES. Então, pensa. É um troco para esses caras. Futebol é um troco. É lavagem de dinheiro e um espaço maravilhoso de propaganda, basicamente. Porque, na real, ganhar dinheiro com futebol, aqui no Brasil, não ganha. Tem empresa de coisa pequena que lucra mais do que 300 milhões por ano, de empresa de carro, de conserto de carro, que lucra mais que 300 milhões por ano. Empresa que produz garrafa d'água, que lucra mais do que 300 milhões por ano. Então, agora, eu tô falando do lucro, obviamente isso é considerado direito de transmissão, enfim, todo o balanço do clube, né? Se você considerar um lucro que não tá embutido aí, que é o da propaganda, aí a coisa vai para outro lugar, né? Mas é muito louco você pensar que o que a gente considera no futebol como um clube com puta grana, no mundo das empresas, não é tanta grana assim. Só pra mim, só me faz pensar o quanto o rico é realmente muito filho da putamente rico. Ele usa o futebol pra brincar. Quando o Chelsea ganhou a Champions lá de 2012, que foi o mesmo ano aí que o Corinthians conseguiu esse ano fantástico, eu lembro que os jogadores deram o título da Champions pro dono, assim, sabe? E ele levantou. Aquela cena ficou muito marcada de como eles manipulam mesmo, sabe? Ele chegou naquele nível, que era o cara que ele queria chegar. E, por exemplo, o Palmeiras hoje, é muito doido isso, porque a gente tem um banco que controla, e aí teve questões, assim, contábeis, né? Que o Palmeiras teve que pagar... a Crefisa, aliás, ao fisco, que houve um erro contábil, meio estranho, tudo bem. E aí, por exemplo, a Crefisa, ela consegue controlar em várias situações. Ela controla o time na questão de grana, relativamente, pelo menos, foi tentando libertar, né, disso. E, por exemplo, torcida organizada, você tem nichos da torcida organizada que não vão criticar a Crefisa em nenhum momento, pela relação que a Crefisa tem com o Carnaval, com a maior torcida aí, mais ou menos. E é muito conflitante também isso. E você fala, caralho, que doideira. Como os caras conseguem entrar com uma grana e manipular tudo. Do amor ao esporte, a narrativa final, que é tipo, se foi bom ou não. Então isso é muito louco de pensar, assim. Então o esporte com o dinheiro, com um bilionário, eles dão super certo, sabe? Porque às vezes tem milionário arrombado aí, que o cara só é bilionário, tipo, mas ele não tem um status, né? E o esporte dá a potencializar ele em todos os sentidos, sabe? E fode o coreto todo, porque, né, às vezes pode foder que nem eles fuderam com o Rangers, né? Cai pra quarta divisão e vê o Celtic ganhar 9 anos, imagina o cara torcer lá. Ou, pior ainda, contratar o Pato. É, o Chelsea contratou o Pato, é, né? É, então que fique de lição, se você for um bilionário, cuidado. O meu deu ruim, dá certo, tá ligado? É mó merda, tipo, pra mim é uma bosta quando entra um bilionário, olha, esses times. Mas, cara, os caras se correlacionam e se adoram nesse cenário. Então isso é uma merda, tá ligado? Só caralho. Então dá certo, muito bom pra eles. Dá ruim pra quem ama, né? Por exemplo, o clube, o esporte. Isso é foda. Nem deveria voltar essa merda de futebol, o final é o caralho, vai tomar no cu. É, isso, que, cara, que fique registrado também que vai se fuder o futebol agora durante a pandemia, com tudo isso que a gente tá falando, que só estão voltando porque um monte de patrocinador escroto quer ganhar mais dinheiro. Eu vi o jogo domingo, né? Não, domingo foi domingo. Cara, eu em nenhum momento eu consegui torcer. Eu tinha visto o anterior, né, o Corinthians, o derby, e também não consegui torcer. Eu não consegui nem torcer sozinho, sabe? Em casa. Tipo, individualmente falando, assim. Porque você pode torcer e ninguém tá vendo, né? Eu não consegui, cara. E eu falei, caralho, não dá pra torcer nessa merda. E aí, tipo, você conversa, assim. Eu converso com as pessoas, trabalho, tá? Teve o jogo. Eu não consigo ficar comemorando. Falar, velho, é, né? Puta, foi pênalti, não foi. Não era pra ter sido expulso, né? O VAR é foda. Mas o prazer de ver um jogo, por exemplo, jamais vai acontecer. Por exemplo, o prazer que eu tive em 2018 de ver o Corinthians Palmeiras, e mesmo que o Paulista hoje não tenha a magnitude que já teve, pô, foi legal ganhar no estádio do Palmeiras. Pô, isso afinal, cara, vai ser o de menos, tá ligado? E deve ser, no Sul deve estar a mesma merda, cara. Cara, eu tô conseguindo me manter afastado. Por engano, ontem eu li uma notícia sobre o Inter. A contragosto, eu cliquei porque me mandaram, não tô olhando, não tô acompanhando nada, eu quero que se foda, parei de pagar a mensalidade do clube, e cara, azar, os caras estão fazendo campanha, não, adianta sua mensalidade aí, não sei o quê. Eu não, parei de pagar, e se quiserem me desligar do quadro social, me desliga, depois eu volto, mas tô indignadíssimo, os caras estão com, cara, o presidente do Inter já teve Covid, do Grêmio também, os dois pegaram num Grenal da Libertadores. Que não era pra ter acontecido. Que não era pra ter acontecido, cara. Tá tudo errado, então eu tô na medida do possível, tô me alienando disso, tudo que eu puder. Não tô julgando ninguém que quer acompanhar seu time, obviamente. Mas, cara, eu não vou olhar, não vou acompanhar, não vou dar audiência e vão a merda. Cara, assim, ó, é só pra não fugir tanto do tema, mas, por exemplo, do futebol, assim, você tem muita gente que é os aficionados, porra louca, que vê jogo da terceira divisão até Champions League, mas você tem pessoas que elas acabam vendo futebol muito pela comodidade, né, porque tá dentro da programação de TV, faz parte aí da estrutura em si, as pessoas acabam vendo, né, domingo, 4 da tarde tem jogo. Mas tem gente que começou a parar de ver. Aqui no Brasil os caras não vão analisar isso, ou não vão entender nesse momento. Principalmente lá fora os caras vão ter que repensar o jogo para trazer público. Porque são esses públicos que diferenciam essas grandes ligas. Porque você começa a vender o produto para outros lugares. E você vai ter gente que nesse momento de pandemia, por 4, 5 meses parado, as pessoas começaram a perceber que não é tão legal ver jogo. Ah, tem outras coisas para fazer. Então os caras acham que vão repensar o jogo de um modo a trazer os futuros consumidores aí. Elson, estamos nos acréscimos já. Termina essa porra logo, o Tevira nem tá falando de esporte, sacanagem. Pênalti! E é isso. Então, a gente se vê daqui a 15 dias? Vamos, com saúde, tem que ter saúde nessa porra. Demorou. Não saiam de casa, caralho. Fique em casa, mundo de baixinho nessa porra. Abraço. Mídia e poder! Ai, Nicaragua, Nicaraguita, la flor mais linda de mi querer. Outro lugar de excelência para constatar que rico nenhum presta mesmo é a mídia, historicamente sempre controlada pelas famílias que curiosamente são beneficiadas com leis e dispositivos reguladores bastante vantajosos. Em troca, aquele discurso do merecimento que a gente conhece bem. Para desmerecer com classe essa corja, nosso gaúcho intelectual Maurício Klaser. Que honraria essa descrição. Antes era fã do Fossati, agora estamos em outro patamar já, intelectual. Fã do Fossati é mais honraria, cara, do que intelectual, por favor, velho. É verdade. Pensando em certa perspectiva, isso é melhor. Então, o que deu ruim nessa semana, eu acho que dá pra trazer uma continuidade do nosso programa ali sobre o MBL, né? Porque o pessoal que acompanha a bolha bolsonarista fez bastante uso do que a gente conversou ali sobre como eles tratam o agendamento de pautas, né? Teve a grande pauta da pedofilia que eles trouxeram, que diversos famosos foram alvo de ser identificados primeiro como pedófilos e posteriormente como de esquerda, né? Porque pedofilia é um tema geral da sociedade, mas mais uma vez eles têm que envelopar isso de alguma forma que se segmente, que não, só é contra a pedofilia quem é de direita. Então eles fizeram toda essa construção, passaram dias atacando aí figuras ligadas ao campo progressista para depois ter um vídeo assim, para Damares sair por cima como a grande combatente da pedofilia no Brasil. Então isso dá para ver muito bem como é que eles operam, e de certa forma, bom, coincidência MBL e bolsonaristas usarem a mesma estratégia de comunicação. Será que eles conversavam entre si? Será que foram amigos durante um tempo? Eu não sei. Eu acho que aquelas fotos devem ser tudo mentira, né, deles juntos nas eleições de 18. Mas fica aí o questionamento pro ouvinte. Será que eles já estiveram juntos? Isso aí é Photoshop, cara. Você que manja de mídia, eu ia saber que é Photoshop. O Kim Kataguiri nunca defenderia o Bolsonaro. Isso aí é coisa da esquerda. Mas, já que o tema do programa é nenhum rico presta, acho que as mídias tradicionais, que sempre foram controladas por quem tem dinheiro, pelas elites, né, sempre fizeram um ótimo serviço um ótimo desserviço de manter uma estrutura de classe em que o pobre se fode e ainda acha que está certo, né? Você acha que com essa nova realidade, essas novas mídias aí, com muito dinheiro por trás, né, para estimular, essa estratégia ficou ainda mais intensa? Eu tenho um princípio, né, que comunicação é poder, né? E poder no capitalismo é o poder econômico que sempre vai ter mais força para subjugar os outros. Então, trazendo essa questão aí do bolsonarismo, do MBL, enfim, é o poder econômico que compra essas estruturas para eles, né? Algo que a gente falou muito bem naquele outro programa, que é, eles compram esses moleques para comprar leis, né? Você paga uma agência de comunicação MBL para fazer campanhas que ajudem o capital econômico, né? Que nem a gente viu essa semana o Rodrigo Maia fugindo, né, da raia, né, dizendo que não tem motivo para impeachment e tal. Isso é mais uma vez mostrando que o poder econômico que manda em todo esse jogo, né? Não é à toa que esses caras ganharam um puxadinho na Fiesp, né, cara? Nos protestos com aguinha e água de coco, só faltou uma massagenzinha. E banheiro, né? Banheiro. Esses dias eu tava vendo um vídeo da Carla Zambelli nos primeiros atos contra a Dilma. Tava lá, né? A Fiesp dando listinha VIP pra eles cagarem em lugar pago com grana da Fiesp, que querendo ou não é grana do famoso contribuinte que a direita gosta tanto de falar, né? É o nosso dinheiro sendo utilizado para manifestantes cagarem com a devida... Limpar o sovaco lá na pia. Utilizados. E agora acho que eles conseguiram, assim, essa mescla entre velha mídia e nova mídia botando genro do Silvio Santos no Ministério de Comunicações, que servia antigamente para regular comunicações, e agora é um ministério de propaganda. De lobby. E lobby, né? Querendo ou não, toda essa história do futebol aí, da mudança da forma de se transmitir futebol, que acabou impactando a nossa Vênus platinada. Querendo ou não, foi um lobby das outras TVs, né? Não é por nada que a final do Carioca saiu na TV do genro do Silvio Santos, desculpa, do sogro do atual ministro das comunicações, né? Então, tá tudo em casa, basicamente. Então, eu sempre fui muito cético sobre essa questão da questão libertadora da internet, por mais que deve ter acontecido em algum momento ali na Gênese, mas querendo ou não, a internet não tinha se popularizado, ela era um ambiente basicamente de classe média, acadêmico, enfim, então o viés assim, progressista imperava. Mas hoje a internet ela se configura da mesma forma que as outras mídias. Só vê o que o Facebook fatura e o Google de dinheiro com fake news. Twitter também não fazem força nenhuma. Exemplo do Twitter, né? O Twitter em um dia que teve aquele hack lá das contas verificadas, né? Rapidamente eles apertaram o botão e todas as contas saíram do ar, né? Por que eles não apertam o mesmo botão pra tirar as contas falsas do ar? No Twitter sempre rola um meme de toda alteração que os caras fazem, a galera pedindo, tá, legal, tudo bem, ninguém pediu por isso, e quando é que vocês vão banir os nazistas? Ah, por que isso? Por que não... Mas nunca acontece, né, cara? Facebook é a mesma coisa. E aí tem uma grande discussão que é de mediar conteúdo ou mediar forma. Porque na mídia aberta, na TV, existe uma, né, uma censura do que é o conteúdo que pode ou não ser transmitido, ou pelo menos em horários, né? Tem algumas definições. Na internet tem muito pouco disso e se deixa muito para a empresa privada decidir o que pode e o que não pode moderar, né? E vamos combinar que uma empresa que visa o lucro, né? Com as plataformas, elas não vão arrumar briga com seus usuários, que são o seu produto, na verdade, né? Porque são geradores de dados, geradores de tráfego, eles são... Bom, um youtuber extremista de direita, ele tem uma extrema importância pro YouTube de manter as pessoinhas lá olhando tantas horas por dia vídeos absurdos de ozônio no cu, enfim. Então... é um produto, a gente é o produto deles, então eles não vão se indispor. Eles só entram quando chega no nível do altíssimo absurdo, ou que nem agora no caso no Brasil, quando o próprio STF tem que agir numa intervenção. Uma intervenção só porque hoje eles são os alvos, né? Porque nas eleições de 2018 eles não fizeram absolutamente nada. Não, inclusive uma intervenção super perigosa, porque isso pode votar contra a gente. Sim. Pode até ficar felizinho porque quem se ferrou foi o nosso inimigo, mas pra gente virar o inimigo também é dois palitos. Sim, as justificativas legais pra isso são bem complicadas. E eu acho que as plataformas elas não estão tendo responsabilidade nenhuma por isso. Até eles tentam, só que assim, eles depois falam que é o Estado, né, que tem burocracia, trazendo um exemplo aí da minha experiência. Agora, para essas eleições, assim, para fazer os impulsionamentos, né, que são legalizados pelo TSE, cara, acho que até o tipo sanguíneo do cachorro do candidato tem que ser fornecido. Isso, teoricamente, para impedir que notícias falsas sejam impulsionadas, mas, tipo, não é por aí que vai vir a notícia falsa, sabe? Tem um ou outro que vai ser burro e usar no seu canal oficial algum absurdo contra um opositor, mas a maioria dos absurdos da rede bolsonarista, elas não surgem no perfil do Bolsonaro, por assim dizer, mas se dão em toda a gama da rede que está em volta dele. Então, tipo, eles fazem essas burocracias que a gente já falou, né, as burocracias empresariais, que no fim não resolvem porra nenhuma do que a gente está passando. Agora, essa coisa do ozônio no cu me intriga muito. No programa passado você surgiu com a teoria de que o Frota foi o primeiro, o mais inteligente, né, ali, de saber usar a máquina bolsonarista para conseguir um cargo e depois rapidamente se livrar dela. Surgiu agora uma teoria de que essa ideia do ozônio no cu é uma forma de manter os bolsonaristas em casa, porque eles são tão homofóbicos que a ideia é de colocar qualquer coisa no cu, que eles não vão querer sair de casa, para poder, não vão se aceitar ozônio no cu. Você acha que faz sentido ou é realmente mais um delírio à la mamadeira de piroca? Eu trago aqui sempre informação, né? Informação. Trabalho com informação. E realizando o monitoramento dos bolsonaristas, eles estão bem bravos com esse negócio do ozônio no cu, porque eles acham que desmoraliza todas essas narrativas que eles foram criando da ivermectina, da cloroquina, do não sei o quê. Chegou a um nível de absurdo que eles estão com medo que isso invalide retroativamente todos os absurdos que eles já tentaram. Então, de certa forma, sim, eles estão notando que esse negócio do ozônio no cu meio que desmoralizou toda a estrutura de remédios deles. Eles estão preocupados com o furico da camada de ozônio, finalmente. É complicado. Isso do ozônio, eu acho que é bem isso, assim, é uma forma... A gente repara também no comportamento bolsonarista ao longo do tempo, que eles sempre vão tendendo ao absurdo, assim, eles começam num absurdinho até chegar no absurdão, mas dessa vez fugiu totalmente de qualquer previsão. É que parece que não foi gradativo, né, cara? A gente tava falando hoje num grupo, a gente conversando sobre essas coisas, cara, do ozônio no cu, e as pessoas fazendo o Grenal, e as pessoas dizendo que tá tudo bem, aí, cara, Cachoeirinha, que é uma cidade da Grande Porto Alegre, o prefeito diz que tá tudo bem, abrir casa noturna, velho, sabe? Eu não sei se existe um lugar mais arriscado pra tu pegar uma doença respiratória, a não ser que tu, sabe, no hospital lamber a maçaneta. Mas algo que eu venho reparando, assim, de certa forma, como o Bolsonaro venceu, a gente já notou, assim, de certa forma, nas redes, há uns 2 meses, essa luta pela quarentena, assim, porque nenhum país do mundo consegue sustentar uma quarentena no tempo que o Brasil está sustentando. Não é que seja errado fazer uma quarentena no tempo que a gente está fazendo, mas como nenhuma outra medida foi tomada e teve esse abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, cara, as pessoas cansaram, tipo, acabou. Sim, foda-se. Não, é que o meu ponto era assim, é que tava alguém falando que, cara, que não é possível alguém aceitar isso, sabe? Alguém chegar, ver essas situações, ver tudo isso que tá acontecendo e dizer, cara, tudo bem, isso é normal. E eu tava, velho, a gente chegou num ponto, cara, que se chegar um médico bolsonarista dizendo que a cura pro coronavírus é injetar um sanguessuga contaminado com ebola na garganta e o ministério disser que tudo bem, vai fundo, essa é a nossa política oficial, cara, eu acho normal, porque a gente já passou o ponto de ficar indignado ou de achar absurdo, sabe? O cara recebeu hoje, o ministro da saúde recebeu os representantes do ozônio no cu, e o pior que foi atrás, o ozônio no cu ainda é homeopatia, é relacionada a esse tipo, eles estão indo um nível de mistura de tópicos, de coisas. Sério, cara? Ah, só melhora. Só melhora. É daquelas terapias, pra usar, eles dizem holística, né? Nesse caso é quase holística, né? Em termos de enfiar o ozônio no orifício. Então, de certa forma, eu acho que a gente já rompeu a barreira do absurdo. É que nem tu falou, a gente chegou num nível que é bem isso. Se alguém oferecer que ser atropelado por um carro tu não pega coronavírus, as pessoas, vai ter gente advogando por isso, vão ter especialistas falando sobre isso e vão ter embaixadores disso, assim. Eu conheço gente que tomou a tal da ivermectina e ficou mal, sabe? Porque não pode tomar, porque enfim... E a pessoa segue tomando, tá mal, tipo, tendo problema de dor de cabeça, de não sei o que, e tá tomando porque é a única forma de sobreviver à pandemia. Mas pelo menos não tem piolho. Com certeza estão sem piolho. E verme. E sem vermes. E sem flora intestinal também, porque vai sair tudo. Cláudio, o que mais, de todos esses absurdos, o que eu acho mais, não é um mais, né? Tem um absurdo, que não é absurdo, né? É como o mundo funciona, embutido aí que a gente tá falando, que é quem patrocina tudo isso, quem faz tudo isso possível, é a elite econômica. Né? E essa galera tá muito longe do debate. Ninguém fala sobre isso, ninguém... Tipo, essa merda um dia vai passar, eu acho, e eles não vão ser chamados à responsabilidade. Nunca foram, né? Nunca foram. Se tivessem sido, a família Marinho não estava viva. Então, talvez fosse umas inventar um absurdo desse aí pra curar a Covid e oferecer esse tratamento para os mais ricos também, né? Principalmente para os mais ricos. Eu tenho duas sugestões de tratamento para a Covid que talvez ajudasse a melhorar se a gente começasse aplicando pelos mais ricos, que são fuzilamento e guilhotina. Começa a ajudar a tratar a Covid, você não acha? Eu acho que sim, porque tu corta a cabeça, né? Tu corta a cabeça de quem está financiando as mentiras que nos prejudicam no combate à Covid. Então, de certa forma, se aplicar esse teu tratamento, que eu imagino que um médico tenha te falado, né? Tu recebeu um áudio no WhatsApp de uma tia. Médico cubano. Isso, médico cubano e com descendente de franceses, né? Imagino. Então, uma mistura um pouco russa. Imagino que dá um caldo bom aí pra solução da Covid. Eu acho que essas questões podem virar pauta, né? Mas falando mais sério agora. Sim, nós temos uma elite econômica que desde o dia 1 da Covid estava falando que ia morrer 5 mil, outro 1 mil, outro 800. Então era para deixar tudo aberto, que não ia dar nada. E eles não são responsabilizados por esse número, o cara do Madeiro, por assim dizer. Ele disse que ia morrer 5 mil. Roberto Justus. Eles não são especialistas, eles não são gente, né, teoricamente, no livre mercado. Essas pessoas são as mais inteligentes do mundo, né, porque no livre mercado só prospera quem é realmente muito bom. E o cara disse que vai morrer 5 mil e erra. É, e ainda, cara, esses caras negacionistas ainda vêm a fazer um movimento de atacar o Átila, que é o paladino da pandemia, porque, segundo os caras, a previsão dele é que ia morrer 1 milhão de pessoas e não morreu. Então ele estava errado e a ciência não presta. Não morreu ainda. Não, é que ele falou que, assim... Seria em agosto. É, ia ser 1º de agosto, assim, tá, mas era, de acordo com alguns estudos, na pior das hipóteses, se nada for feito, pode morrer. Mas aí a frase é muito grande e, evidentemente, né, cai. Então, Klaser, pra gente encerrar esse bloco, comentários sobre o que vai ser agora dessa mídia brasileira comandada por um genro do Silvio Santos, cara? Vai ser muito lobby, muito futebol obscuro em canais ainda mais obscuros, times de futebol recebendo calote e descobrindo que se ralaram com essa promessa divina, e muito R.R. Soares na TV. Eu acho que... Mostrando ozônio no cu ao vivo, tu acha que é possível? Eu acho que o ozônio... Vai ter um momento aí de 15 minutos na Voz do Brasil para propagar o ozônio e outros tratamentos holísticos, para falar corretamente agora. Muito bem, ficamos por aqui com o grande Maurício Klaser. A gente se fala daqui a 15 dias de novo, cara. Muito obrigado pela participação. Obrigado, um abraço. Meu Brasil brasileiro... Para falar sobre a falta de escrúpulos de gente rica, convidamos para a sessão Meu Brasil Brasileiro de hoje uma artista, ou melhor, bacharel em artes plásticas. O nome dela é Laura Viana, militante quase profissional, voluntária na Casa do Povo e autodefinida como uma criança que leu muito. E aí, Laura, tudo bem? Já estive pior, então tudo bem. E vocês? Tá ruim, vai piorar. Acontece. É, hoje a gente tá um pouquinho melhor que amanhã. Sempre bom, sempre bom. Mas diz aí, como bacharel em artes, que estilo tu acha que representa melhor o Brasil nesse momento? Classicismo, romantismo, surrealismo ou as tirinhas do Sercibon? As tirinhas do Sercibon, com certeza. A gente é um projeto de pente mal acabado, basicamente. Um o quê? Projeto de pente? É isso. Com todo respeito às tirinhas do Sercibon. Eu gosto do Paint, eu uso ele até hoje. Cara, é o melhor editor de imagem que você pode ter. No... Tem tudo que você precisa. E ele abre muito rápido. Isso é uma grande vantagem. Eu vou fazer as capas dos próximos episódios agora no Paint, então, cara. Com print. Eu acho que casa muito bem com o espírito do programa. É, e eu acho que é tipo o approach visual que a gente precisa ter no Brasil de 2020. Tipo, deixa quieto, Photoshop, não precisa nada muito refinado. Até porque, cara, não, a gente é um, né, um grande HQ do Romero Brito. Basicamente. É que eu acho que é, tipo, é muito... É o clichê do clichê, mas, tipo, aquele Bolsonaro pintado pelo Romero Brito é a grande representação do que o Brasil virou. É... Eu acho que sim, cara. Olha só, até tô pensando agora já na capa do episódio, que vai ser, sabe aquele olho da bandeira chorando? Uma versão daquilo do Romero Brito, cara. Eu acho que vai dar bom. Cara, é lindo. É tocante, emocionante. Vai tocar as tias do Zap, que é o cidadão que importa no Brasil atualmente. Quando você pensava que a bandeira do Hans Donner... Com todos os seus efeitos maravilhosos. Já era ruim, sempre pode piorar. Sempre pode piorar. Vamos para a próxima pergunta, então. Você concorda que por trás de todo moleque rico desmiolado tá a mãe invisível do mercado, que também pode ser pai? Concordo. Eu acho que para você chegar em alguns níveis de liberalismo, só com muita mãe presente, né? Tipo... Aquela mãe que te mima, te dá colo. Você precisa do leitinho com pera dado pela mãe pra chegar naquele nível. Nunca esquecendo que nosso grande Getúlio Vargas era conhecido como o pai dos pobres e a mãe dos ricos, né, cara? Essa eu não sabia. Então, sim, porque né, no governo dele que veio, se consolidaram algumas conquistas de direitos trabalhistas e tal. Uhum. Né, mas ao mesmo tempo era proibido fazer greve. Então... É que eu sabia só da primeira parte da frase, então muito bom saber da segunda. Agora, a gente tem uma pergunta, a gente sabe que tu é de humanas, mas vai fazer uma pergunta de exatas. Ah, certo. Que é... Com quantas novas notas de 200 se compra um sítio em Atibaia? Essa eu vou ter que repetir a piada, que é que com menos notas que notas de 100. Então... Eu diria que a metade, né? Com a metade, aproximadamente a metade. Mas também vai depender o que vem nesse sítio, né? Se for com o Queiroz ou sem o Queiroz... Cara, o sítio de Atibaia, ele tá sendo... Parece que é um empreendimento imobiliário muito procurado, né? Pela política nacional. Então tá valorizando, tá cada vez mais notas de lobo-guará. É, ou será que podem ser de patinhas de pedalinho? Assim? E aí, qual o preço do pedalinho também? Notas de lobo-guará. Fica a pergunta pra vocês. O pessoal de casa pode pensar. Falando em notas de lobo-guará, será que elas vão ser laranja? Sabendo que o lobo-guará é laranja, não é coincidência nenhuma aí. É tudo muito planejado. Tudo uma grande homenagem ao nosso principal protagonista político desse ano. Bom, seguindo pelo caminho da política, se o dono da van fosse um animal, que animal seria? Uma... Putz, e agora? Será que algum... Eu pensaria numa mistura ali de uma tartaruga. Ele tem uma carinha de tartaruguinha. E um urubuzinho. Alguma coisa assim. Mas, não sei, aquele nariz, aquela... Um bico dele. Mas, não sei, não consigo pensar num animal maior que ele próprio. É, ele fazendo aqueles apoios dele parece uma galinha bicando, sabe? Cara, pode crer. Mas ele... É que, cara, ele parece, sei lá... É o cara do Sin City, o amarelo. E aí eu só consigo pensar nisso. Eu não chego em outro lugar. É a única imagem que aparece na minha mente. Mas eu gostei da ideia do tartarubu. Inclusive, se você conseguir... Fazer esse desenho, Bruno? Será que a gente consegue fazer no Paint? Episódio tão bem... Em linguagem Romero Brito. Esse é o desafio de hoje. Tartarubu no pente, na linguagem Romero Brito. Muito bom. Pra colorir. Tá, agora pra encerrar, a gente tem uma pergunta que um ouvinte nos mandou, Dr. Sérgio Paulo, seu Ruanê. Ele nos perguntou uma coisa que é: e o PT? Ih, rapaz. Essa é a pergunta de $1 milhão. Acho que. Mas eu não sei, acho que o PT tá meio demodê, né? A gente pode falar de outras coisas. Mas ainda aguardo a autocrítica. Eu não sei se você tem idade pra falar demodê. Você já passou dos 30, Laura? Não pode. Eu ainda não passei dos 30. Tô chegando, mas eu acho que a gente, assim, da arte, sempre tenta recuperar tendências passadas, essas coisas. É uma criança que leu muito, né? Uma criança Nota-se. Que leu muito. Inclusive livros antigos. Tá certo. Laura, muito obrigado pela participação. E a gente deseja que, assim como os alemães, você possa continuar ajudando o nosso país a pintar o set. Espaço aberto para se despedir, fazer merchan, fica à vontade. Agradeço a vocês. É muito legal essa conversa hoje à noite. E me sigam no Twitter, @raulaniava. E é isso. Boa. Bom 2020 pra gente, se possível. Bom 2021, né? É, 22, talvez. Pra desejar bom 2021, a gente tem que acreditar que 2020 vai acabar. Esse é um problema. Então, vamos falar de coisa boa, que é não falar sobre os próximos meses. Beijo, gente. Beijo. Valeu. Beijo. Já pode ser ministro, hein? Concorrente a uma vaguinha ministerial de hoje é outra vez um homem branco endinheirado. Mas antes que você nos acuse de ter um viés, dá uma olhadinha nos atuais ministros. Quem vem forte nessa concorrência, quem sabe para uma possível vaga na economia, é o PhD em Business, Sami Dana, que ao explicar o motivo para a nova cédula de R$200, fez essa brilhante dedução. Se precisa pagar uma conta de R$200, hoje precisa de duas notas de 100. 4 de 50, 10 de 20, 20 de 10, 40 de 5 ou até 100 notas de R$2, entre outras combinações. Com uma única nota de 200, poderá substituir todas essas operações. Sim, a gente sabe que ele estava falando sobre uma possível diminuição na circulação de notas de menor valor com a criação da nova cédula, mas a gente também sabe fazer conta de dividir. Ô Samidana, se não rolar na economia, você pode tentar o Ministério do Google Tradutor. Ou quem sabe pegar todas essas notas que são divisoras de 200 e abrir uma loja de mísseis em Beirute. Tem uma coisa que ele aparentemente ignorou de propósito e que todo mundo que está a favor dessa nota está ignorando, é que há muitos anos todas as instâncias que combatem corrupção e lavagem de dinheiro fazem de tudo para diminuir a circulação de dinheiro vivo na economia. Obviamente, né, a gente sabe por quê. Pra quem é de Porto Alegre, talvez lembre de todas as churrascarias de gringo que não aceitam cartão, só dinheiro ou cheque. Não tô dizendo que eles têm alguma coisa a ver com isso, é claro que tem. Mas a gente pode pensar em quem teria interesse em ter mais dinheiro e notas maiores circulando por aí. Não precisa pensar muito longe. Acho que não só o valor da nota, como a possível cor dela laranja, que é a cor do lobo-guará, fazem bastante sentido com o que a gente está vivendo, com a proposta e com o governo que a gente tem, né? Então, não vou estranhar nem um pouco se essas notas laranjas forem encontradas na cueca de alguém daqui a uns meses. Ufa! Acabou, hein? Termino aqui então o episódio 14 do Deu Ruim, hospedado na Rádio Sense, um projeto de rádio anticapitalista tocado aí por várias pessoas, cuja uma das principais era o Diego Mesa, nosso companheiro que infelizmente nos deixou no final de julho. A Sense continua funcionando, esse era o sonho do Diego, a gente compartilhou dele por um tempo e vamos continuar mantendo ele em pé o quanto a gente conseguir. Se você se sentiu ofendido pelo tema desse podcast, por favor, melhore. Você está errado. Ah, mas se quiser nos xingar, a gente tem o Twitter, @deuruimpod, E tem o e-mail do Ana Rest, anarest@gmail.com.